Testando, é isso, mano. Aí. Alô, testando. Alô, conectando tanga, conectando tanga. Conectando. De tanga frouxa. Conectanga, é o conectanga. Vai, menina do Rio. Conectanga. Né, mano, tudo de vez bom? Em quando vem umas musiquinhas do passado na cabeça, né? Pinta de palhaço. Toma de palhaço. É, tome, trouxa. Fala com o irmão RG. Por que cantar isso aí, RG? Tá deitada nesse trouxa aí. Ô, Marcão. Não sei porquê, mas achei errado, viu, Marcão? Achei errado que fizeram você. Verdade, o Domênico é meu brother. Agora o RG, que eu achei que era um cara mais centrado, oh, nós, um cara mais Marcão. Sensato. Nós. Já veio com um gracejo logo cedo, né? Você viu que eu até me poupei. Achei pra errado. Pra quem não ouviu ontem, o Marcão pagou a aposta feita com o chefe Benedetti. Parabéns, Marcão. Pagou de maneira digna. Parabéns. Não vou dizer limpa, mesmo. Porque ele ficou com a cara suja. Limpa não deu. Né? Mas ficou todo maquiadão de palhaço. Agora deixou cair uma gota. Eu só não entendi por quê. Que é isso aí? Peraí. Pinta de palhaço. O que é isso? É a música que eu tava cantando. Marcão, nas mídias sociais, como foi? Miltinho. Como foi a repercussão? Passei hoje minha manhã e meu almoço respondendo mensagens do Zante, mandando assim, ó, chupa, vai agradecer o Dorival agora. Nossa senhora. Mas, ô Marcão, eu só não entendi. Diga. O prazer do Mota pintando você. É, não teve prazer. Porque o Mota mexe com arte, né? Professor Mota é meu talento. O meu talento é a serviço da Rádio Energia. Na verdade, RG. RG, deixa eu explicar. Na verdade, quem pintou o rosto dele de branco fui eu. Mas na hora da boca, o Mota tem mais experiência de dar uma pintada na boca. Motinha foi pra boca? Quem foi que pintou a boca do Marcão foi o Mota. E o Marcão é ligeiro, você viu? Não, deixa que o Mota passa na boca. Vá pro inferno, viu? Muito bem, seu Bento. Tudo bem, Bento? Oh, beleza aí, Bento? Tudo bem, tudo tranquilo. Bento! Beleza. Tá tendo jogo, seu Bento? Tá aqui, ó. Em andamento. Andamento? Em andamento. Em andamento. Boa. Em andamento, lá em Stamford Bridge. Amigo. Lá em Chelsea. Stamford Bridge. 0-0 com duas bolas na trave do William. Lá em Stamford Bridge. Tá tomando um bafo o Barcelona, hein, seu Beto? Mas perdeu o gol também, né? Mas o William meteu duas na trave. O melhor em campo é o William. Exato, tá jogando muito. Tá jogando muito, hein, mano? E lá em Bayern de Munique. Bayern de Munique 1. Besiktas 0. Besiktas? É, Besiktas 0. Em andamento aqui. Também Besiktas. Em andamento. Ah, esse confronto não precisava nem ter, né, Domingo? Precisava ser. Brincadeira, né? Olha lá. Besiktas. Mas, Sombra, vamos atendendo um pedido do meu amigo Mano. Vamos começar com o Corinthians. Xiii! Corinthians! E aí? Como é que tá? Tudo bem? De boa? Bem você? Tranquilo. Beleza também. Vamos lá. Ontem o jogo foi doído, né? Até o Sheik tirou uma pestana. Os caras dormiram lá, no banco falou. Ali e tal. Foi meio doído o jogo. 1-1, empate com 2 gols contra. E é isso aí. 1-1. Hoje teve de novo. E por coincidência, teve um jogo treino agora, né? Contra o RB. Mesmo RB à tarde. E ficou de novo 1-1 no jogo treino. 1-1 de novo? É pra ser 1-1. Os caras jogaram ontem, treinaram hoje. Não sei. Teve um jogo treino de novo com o RB. É o time reserva. RB, o adversário? Todos estão fazendo. Exatamente. De novo contra o RB, só que os jogadores que não... Você não tá lendo duas vezes a mesma história, não, né? Não, jamais eu faria isso. Quem poderia fazer algo assim? Eu acredito que ninguém aqui da rádio, com exceção de um, faria. Se sou eu. E outro detalhe, Ralf foi apresentado, né, mano? Ralf. Hoje foi a apresentação, Bento, do maior camisa 5 que o futebol brasileiro já teve. Meu Deus, hein? Só se for de altura. Meu céu. Mas nem isso, é. Mas é fato, Domênico. Larga de ser ante, vai. Para. É maior que teve. Você tá de brincadeira. Maior camisa 5 que o futebol brasileiro já viu. Vou citar um que foi melhor que ele, César Sampaio. Eu fico imaginando o Clodoaldo escutando isso. E o Falcão, velho. E o Falcão escutando isso. O Bernardo, que jogou no São Paulo, era melhor que o Falcão. O próprio Bernardão, que jogou no São Paulo, no próprio Corinthians. Melhor. Para, vamos parar de ser antes que tá feio pro lado de vocês. Tá feio pro teu lado aí, ó. Com relação aí à partida de ontem, cara, na boa. Os primeiros minutos até me enganou, cara. Os primeiros minutos ali, eu falei, pô, o Corinthians aí com duas chances muito boas aí. Inclusive o Júlio César defendeu uma bola ontem de cabeça. Júlio César. Júlio César parece um humano. Dedão, mano. É. Mas o Corinthians ele começou muito bem, Bento. Nos primeiros minutos eu falei, pô, agora vai, né? O Corinthians ele apresentou aí um futebol convincente. Apesar de estar distante do futebol que apresentou ano passado, o Corinthians ele começou pressionando o Red Bull, foi para cima, criou boas chances. Eu até achei que o Corinthians poderia ganhar e ganhar bem. Mas no decorrer do jogo, o Corinthians acabou mostrando o futebol pífio das últimas partidas. O time do Corinthians, Bento, na boa. Com todo respeito ao Carilho, eu não sei o que ele tentou com essas substituições aí, inclusive dentro da própria partida. Ele pode estar testando jogadores, ele pode estar tentando fazer alguma coisa diferente com esse time do Corinthians, mas o futebol que ele tem apresentado é nojento, é pífio. O Corinthians ele tem uma sequência agora de 3 jogos aí que são difíceis. O Corinthians ele vai pegar aí o Palmeiras no próximo jogo aí no sábado pelo Campeonato Paulista, jogando em casa. Depois ele sai para enfrentar o Milionários fora de casa na Colômbia, volta contra o Santos no Pacaembu, que aí o mando é do Santos. Mas o Corinthians ele está jogando mal. Ontem até teve uma imagem ali, uma foto que tá rolando na internet, aí o Sheik teoricamente dormindo no ombro do Jadson ali. Sacanagem, mas ali foi um pouco de maldade ele, também, porque pegaram feito aí uma cena, aí foram no frame a frame ali, dava a impressão de que o Sheik tava dormindo no jogo e não é verdade. O pessoal da mídia antes já começou a agir também, então aproveitando esse momento. Cara, foi o Ben já postou a foto, mano. Que ele só deu uma piscada. Foi infeliz também. Então, mas ele é antes. Mas nem o Ben já suporta ser corintiano. O Ben já é antes. Mas ele não é São Paulino? Não é. É que o Ben, ele foi pego de surpresa por uma foto que tava rolando aí, mas ele não se atentou à mídia maldosa que existe. Sei. É, tá. Então, vamos informar, né? Aconteceu isso daí. Não, mas na boa, eu entendo, ô Bento, que o Corinthians ele tem potencial para jogar mais do que ele está jogando. Por mais que eu veja também aí a diretoria omissa nessas vendas de jogadores ali que o Corinthians acabou fazendo aí, no caso do Pablo, do Guilherme Arana e do Jô, sem trazer uma reposição à altura. Porque quando você tem um time, o Corinthians ele não tinha um elenco, ele tinha um time muito competitivo, foi campeão brasileiro do ano passado, mas que você perde 3 jogadores que são referência, como foi o caso dos 3 que eu acabei de citar, e você contrata jogadores aí, na boa, você vai achar que talvez aí o Capixaba seja do mesmo nível do Arana? Não é. Não dá, né, mano? Você vai achar que o Henrique, o zagueiro que tava no Fluminense, é do mesmo nível do Pablo que saiu? Não é. E o Jô? O Júnior Dutra é do mesmo nível do Jô? Não sai na foto, velho. Não sai na foto. Então, a diretoria do Corinthians precisa se coçar, velho. Precisa se coçar, porque o Corinthians ele vendeu jogadores, entrou dinheiro no caixa. Também acho que o Corinthians está numa situação financeira difícil? Está. Mas ele precisa também aí contratar jogadores que venham para ser protagonistas, cara. Não precisa gastar todo o dinheiro que ele arrecadou com a venda dos jogadores, mas ele precisa contratar pelo menos um camisa 9 decente. Ele precisa pelo menos trazer um centroavante que faça gols. Porque não adianta o time criar e a bola cair no pé do Júnior Dutra. Não adianta o time criar e a bola cair no pé do Casim. Então, o Carilli que gosta de testar jogadores e tudo mais, ele tem que começar a mesclar alguns jogadores com um pouco mais de qualidade. Por exemplo, lá na frente, o Júnior Dutra voltou a não jogar bem. O Casim todo mundo já conhece, sabe que não dá. Põe o Luca. Ou então coloca aí um outro jogador que possa fazer as centroavante. Eu também não acho que o Danilo possa ser esse cara. Eu não acho que o Sheik possa ser esse cara. E o Júnior Dutra também não tá aparecendo ser. O Carilli tem que estudar alguma possibilidade que dê chances. Apesar de eu achar limitado, mas o Carlinhos é um centroavante. Coloca o Carlinhos, aí vai falar, mas é garoto, não pode entrar agora. Mas é o que tem, né, mano? Mas você fala que ele é ruim, mano? É pro momento. Você fala que ele é ruim? Eu acabei de falar, mas é o que eu acabei de falar. Apesar de achar tecnicamente fraco, mas se o Carilli tá tentando outras opções pra ver se dá certo ou não, ele que tente o Carlinhos. Eu prefiro ver o Carlinhos hoje do que novamente o Júnior Dutra. O Júnior Dutra começou ruim, mas parece o Pac-Man com a vitamina. Ah, mas vai ver que é tão ruim que ele fala assim, ó, não dá nem pra experimentar. Ruim. Não, mas que não quer queimar o moleque, é isso, mano? O Carlinhos, a questão não é queimar, Breno, já faz filho, velho. Já faz filho, não faz filho? Eu também sou a favor disso, já tem salário de gente grande, então tem que pôr pra jogar. Se subiu pro principal, tem que jogar, velho. O Ronaldo, Motinha, ele entrou no gol do Corinthians, pegando o pênalti do Dario Pereira aí num jogo decisivo contra o São Paulo. É uma frescuiada, velho. Tem que parar com essa... O quê? Frescuiada? Frescuiada, é uma frescuiada. Meu, de onde é esse dialeto, hein? É São Paulo, Corinthians e Palmeiras que não faz isso. Agora o Santos vai lá, coloca qualquer moleque, dá certo. São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Faz tempo que o Santos não é nada. Olha. Ô, Mota, a situação não é colocar o moleque. A questão é ter qualidade. A questão é ter a qualidade. Porque o Carlinhos, na Copa São Paulo que ele apresentou, eu sinceramente, por mais que ele tenha sido o artilheiro da competição, mas ele pra marcar um perdia 4 ou 5. Mas tudo bem, coloca o moleque agora, porque na boa. Não tem ele escolha, não deve ser né, pior mano? Do que Casim e não deve ser pior do que o Júnior Dutra. E o próprio Junior Dutra tá jogando improvisado ali, ele não é centroavante de origem. E então, vocês não têm escolha, né? O Carille, se ele quiser aí colocar o jogador ali, ele que numa dessa aí tira o Romero e coloca o Junior Dutra aberto pela direita para ver se ele consegue fazer o acompanhamento de lateral e coloca o Luca de centroavante. Ele tem que mudar alguma coisa. E digo mais, Carille, jogar com dois volantes aí contra time pequeno, você é um brincalhão. Você é um brincalhão. Ontem, o René Júnior, foi a estreia dele aí com a camisa do Corinthians, ele jogou bem, tá certo? O René Júnior jogou bem, mas o Camacho entrou novamente mal. Se o Carille estiver tentando aí montar um esquema para que ele possa jogar com Gabriel e Ralf, para não precisar tirar o Gabriel do time e não deixar o Ralf no banco, ele vai cometer um suicídio. Porque nenhum desses dois jogadores, na minha opinião, tem saída de bola. Se você tem dois volantes ali, como vai lá o Christian e o Elias, por mais que o Christian ficasse um pouco mais naquela oportunidade e era o cabeça de área e o Elias saía mais, mas o Christian também sabia atacar. Ora, em determinados momentos ali, o Elias ficava plantado e o Christian que saía jogando. Mas eu não vejo essa característica nem no Gabriel, tampouco no Camacho ou no Ralf. Eu não vejo potencial para esses dois jogadores aí, ou esses três jogadores, atuarem juntos. Tem que brigar todo mundo aí por uma posição no time. E na minha avaliação, hoje o Gabriel é o melhor volante que o Corinthians tem. E o Carille poupou o Gabriel ontem porque já estava pendurado com dois cartões, assim como o Jadson também. Né, mano? Próximo jogo é Broco, próximo jogo é o Porco. Se tomar pau do Palmeiras, ô mano, você acha que cai? Vai tomar. Não, medo? Não acho, não. Porque não assim, não, o aproveitamento fica ridículo, o Andrés não gosta nos últimos, nos últimos 12 pontos do Corinthians aí, se perder do Palmeiras aí, vai ter ganho um do RB. Tem muita... Olá, eu sou... Não, mas o campeonato paulista, ele começa na fase eliminatória. Sim. E essa fase de grupos é ridícula. Tá folgada ainda a pontuação, ô mano, do Corinthians? Não, não tá folgada. O Corinthians, ele tem 4 pontos à frente do segundo colocado do grupo. O Corinthians, ele tem uma distância aí considerável. O que se conta é até do terceiro. Classificador aí. Não, mas tudo bem. Não, mas por exemplo, ele tem que manter a liderança aqui pra ter a vantagem na próxima fase. Fala, Ale. Tudo bem, mano? Como é que você tá? Você tá muito bem nos comentários, abatizados. Coisa linda. Tá obrigado, muito agradeço. Bom. Olha, você sabe que não é só o Mano e o Motinha que estão pedindo a cabeça do Carille. Ah, é? Não tô pedindo a cabeça, não, tá louco? De olho na cabeça do Carille, né? É mesmo? Ah, é. Eu pra falar a verdade, não Carille. Me seduz. Eu acho deselegante até. Se você sugerir a cabeça do Carille, eu acho que pode ficar melhor, mas você expor, eu acho que não é legal. Não. Expor a cabeça do Carille não é legal. Eu digo. Não é muito bom, né? Mas que coisa, hein? Né? O Mano, com críticas veementes contra o Carille, o técnico que acabou de ser campeão brasileiro. Paulista e brasileiro. O técnico que perdeu o Pablo, tá mudando, que perdeu o Arana, que perdeu o Jô. Espinha dorsal do time. Segundo o Mano, era o semideus depois do Tite. Eu achei você, olha, eu juro que me espanta. Carille que ressuscitou o cachorro, né, segundo o Mano. Era Deus, não sei o quê. É semideus, semi. O Carille hoje, ele é um apóstolo de Tite, divino, São Tite, né? Uhum. Mas eu não tô aqui pedindo a cabeça do Carille, longe disso. Bom. Eu acho que é um técnico que tem potencial. Se quiser, eu te mando, mano. Não, pelo contrário, não precisa. Eu acho que é um técnico que tem potencial, Sombra, mas eu vejo o Carille em determinados momentos aí fazendo algumas coisas que ele não deveria fazer, cara, na boa. É uma crítica construtiva, inclusive, pra ele. Eu não tô pedindo aqui a cabeça do Carille, eu acho que ele tem potencial para ser técnico do Corinthians, eu entendo o momento difícil que ele vive aí por causa dos jogadores que ele acabou perdendo e os jogadores que foram entregues, que não tem a mesma qualidade dos que talvez ele tenha. Mas ele também precisa se ajudar. O time do Corinthians precisa ser um time mais agressivo, precisa ser um time mais ofensivo. Não adianta nada até ele falar, mas numa dessa eu vou testar meu esquema com dois volantes contra um Red Bull. Adianta do quê? É a mesma coisa que você testar a blindagem do teu carro com um cara que tá jogando pedra. Não vai testar blindagem. É uma boa comparação essa aí. Mas é verdade. Isso é muito boa essa comparação. Parabéns. Você se recuperou agora. Muito obrigado. Porque eu acho que é inadmissível a gente acreditar num argumento desse. Vou testar o time com dois volantes. Ué, você tem que testar um time com dois volantes. Se você pegar um time mais qualificado que você, se você vai jogar contra um Boca Juniors na Bomboneira, que você não pode jogar todo aberto, aí você coloca dois volantes, entende-se. Mas contra o Red Bull não é o caso. E tem uma coisa um detalhe também no gol, Ale, eu não sei se vocês concordam, mas que presepada aquele gol que o Corinthians tomou, hein? Nossa. Três jogadores do Corinthians aí. Os trapalhões. O lateral esquerdo, o zagueiro e o goleiro, pra marcar um jogador do Red Bull, e ninguém consegue cortar. O primeiro erro é do Cássio, que não grita aí no momento que ele deveria gritar pro Juninho Capixaba não colocar a cabeça na bola. Mas, ele mas será que ele não gritou? A gente não ouviu? Ele gritou, ah, eu ouvi então, ele falando assim. Era minha! Era! Então, era! Não, mas o Ale, primeiro, o goleiro quando ele vai sair nesse tipo de bola, ele já tem que sair atacando a bola pra matar qualquer chance do adversário. Então, eu entendo que o Cássio se gritou, ele gritou atrasado, porque o Juninho Capixaba colocou a cabeça na bola. Então, já houve o primeiro erro aí do Cássio em não ter gritado. O Juninho não colocava a cabeça na bola. É, houve o erro do Juninho Capixaba também, que cabeceou aquela bola para trás. Meio que no susto, acabou cabeceando para trás. E o terceiro erro, por mais que as pessoas não comentem, mas na boa, o Henrique ali parecia aqueles caras lá, aqueles tio bêbado, mano, no churrasco, que não conseguia chegar onde a bola vai cair. Ninguém sabia, né, não, mas, mano? Mas, ô Motinha, não é que foi aquele lance bom, que o lateral cabeceou para trás e a bola já entrou no cantinho. Não foi. A bola subiu quase 3 metros. A bola todo mundo olhando, campo, né? Um balãozão, e o Henrique, né? O Henrique perdeu o tempo da bola. Ele poderia ter ido já na direção do gol e já se posicionado na linha para poder... Ele tentou correr atrás da bola, nossa, coisa que o goleiro não deve fazer. Parece muito... que ele tomou milkshake de concreto, né? Agora, tem pois uma coisa também nessa sua análise brilhante, maravilhosa. Não, parabéns pro mano. Prêmio ACESP. Obrigado. Ele tem evoluído muito depois que tem me ouvido. Prêmio CETESB. O que acontece é o seguinte... umas aulas pra ele. Não, é coaching. Sim, você dá um treino pra ele? Personal com o mano, ele tem evoluído obrigado, demais. Obrigado. Vocês ficam lá no via Skype de madrugada, exato, treinando. Isso aí. Vai, ele... agora comenta isso, vai. Isso. Cuidado, vai. Tem vídeo, né? Tem vídeo, cuidado, né? Cuidado, hein? O sexo tá vazando, hein? E esse tipo de treinamento, você pode está também aí proporcionar para outro integrante do estádio? Não. Para não? Outro integrante, não. Eu não, ó, sex no... tape, hein? Cuidado. Mano, a gente troca alegria. Cuidado, tem WhatsApp. Um aí que tá, da Globo tá apavorado. É. Que foi? É, não tem sexo. Não, mas não, só tinha o zóio de Goiás. O zóio piscando. Agora, foi ali que o mano pediu a cabeça do Carille e eu passei para ele com alguma tranquilidade. Mas se o Corinthians não tem centroavante, e eu confio no Fábio Carille, acho bom treinador, por que ele não experimenta, já que ele falou, inclusive ontem, que o Campeonato Paulista, nessa fase, serve para fazer testes, por isso que ele começou a temporada jogando só com um volante, agora mudou e tal. Por que ele não experimenta um Corinthians sem um centroavante? Já que, efetivamente, não tem ninguém que vai não bem tem, naquela né? posição. Nem okay. Carlinhos, nem Dutra, nem ninguém, nem Casim. Por que ele não faz o esquema, já que ele tem aí esse período para testar? Falso 9, é isso que você quer dizer. Não digo nem falso 9, você pode fazer, por exemplo, um 4-4-2 com dois jogadores abertos, se movimentando por ali, passeando por todo o ataque, com espaço para a chegada de alguns jogadores que vêm de trás, que vêm do meio campo. Até para, né, confortar melhor todos os jogadores de meio campo, e são alguns que têm qualidade, né? O Mano falou do René Júnior, que jogou René bem Júnior mesmo, que foi um bom jogador também no ano passado, que talvez acabe perdendo um pouco de espaço com a chegada do Ralf. É, porque Ralf, agora é a hora do René Júnior, ele pode jogar de segundo volante. Eu gosto mais dele de primeiro. Ah, o Gabriel não pode jogar? Põe o René. O time está ganhando o jogo, precisa segurar? Põe o René. Agora, será que o Ralf, com toda a moral, com todo o nome que ele tem, ele vai ficar de terceira opção para primeiro volante? Se eu sou o Ralf, não aceito isso, não. Então, quer também dizer, não. São algumas questões que eu coloco aí para o grupo de profissionais do Estádio 97. Mas você podia escolher quais profissionais você gostaria que comentassem o seu comentário, por exemplo. Então, eu, por exemplo, em cima do que o Ale tá falando, eu acho que o Corinthians não devia ter liberado o Christian, porque aí formaria a dupla de volante. Christian e Ralf. Ô, mano, essa opinião que você deu sobre o Carille é a mesma que você dá na televisão também ou não? Claro. Não, porque assim, você aqui não aposta, cara. E lá na televisão hoje, você falou que se perder do Palmeiras vai se vestir de porco, não sei o quê. Traíra! Na TV ele aposta, Ele aposta aqui, lá ele aposta que é Nutella. Se borrando aí, mano, cara. Se borrando. Medo. Pelo contrário. Então, eu fiz uma revisão aí do meu conceito. E se esse porco aí quiser apostar alguma coisa, eu aposto. Mano! E aí, Domênico? Domênico! Vai que é legal, Domênico! Vambora! Não, tá apostado que ele se quiser, Xará! Vambora! Coitado aí falando, vai coitado, que é legal! Mas peraí, mano, sua conexão tá meio estranha, mano. Reconecta aí. A voz do banheiro. É. Não, agora foi. Voltou, mano. Voltou, voz de hominho. Quem vai cair mais rápido, a conexão gente... do Mano ou o Carille? Foi mau contato ali do... Carille não cai. Mas a gente tem que apostar, hein? Vai. Eu entendi o que você falou, mas a gente tem que apostar alguma coisa. Porque ele não usa. Sonora. Uma aposta sonora. Porque senão como é que ele vai apostar? Sim. Põe a foto no... Põe a foto no rede social. Por exemplo. Aposta na rede social. Não, eu quero... Não. Sonora. Cantar o hino é legal. Cantar o hino do adversário. Cantar o hino do adversário. Isso eu aposto. Pena que não dá tortada, né? Isso eu aposto porque eu vou ganhar fácil essa aí. Canta o hino do adversário. Tá ganho, eu nunca perdi a aposta. O hino é meio bobo, não é? Eu acho que a repercussão legal seria o mundo testemunhar o Mano vestido com a camisa do Palmeiras. Como é que ele vai? Isso é verdade. Vai nas redes sociais, ele não veste verde. Olha lá. Mas não, porque eu também tenho outro lado que morre de medo de ter que vestir a camisa do Corinthians, certo? Mas se for pra apostar, não tem nada a ver. É durante o programa, mas é que tá. Ah, é o hino, gente. Tem que ter o Mano imagem, tá lá. Né? É o hino. Que vai. E a aposta tem que ser paga durante o programa. Hoje ainda é terça. É, dá tempo de pensar numa bela aposta. Não, tem que decidir hoje. Hoje. Tem que decidir. Se vai enrolando... Mano arrega. Depois amanhã esquece, deixa passar. Não esquece nada. Peraí. Aí você tá de brincadeira. Ô, Domênico Gato, esquece. Esquece nada. Explica pra ele o que é Corinthians e Palmeiras. É o maior clássico do planeta. Começou a maior do planeta. Ah, esse é onde? Tá bom. Tá achando que é São Paulo e Santos, velho, que ninguém lembra. Tá de brincadeira. Eu vi que ninguém lembrou. Eu sei. E tem, tem que passar nas redes sociais o perdedor cantando o hino. É, inclusive, se for humano, né? Eu não quero puxar sardinha pra nenhum dos meus 25%. Mas olha, Dudu, eu não sou Ana Maria Braga, mas nessa eu sou mais você, hein? Opa, é nóis, obrigado. O Mano tem que filmar dele lá no Instagram, pra todo mundo ver ele cantando o hino. Tanto se for o Domênico aqui quanto o Mano, tem que gravar o vídeo. Vai cantar ao vivo aqui no programa. Mas vai se cantar? Vamos cantar vai cantar ao vivo no programa. E lá ele grava no Rio, ele grava. Tá bom, e a gente joga nas redes sociais. O hino tá bom. Tem que cantar com entusiasmo, hein? Não é cantar... Tirando sarro. Tem que cantar como se fosse o torcedor. A aposta é nossa, fica na sua. Nossa! Chupa, chefe. Eu já paguei a aposta e eu cantei no tricolor. Eu vi o Marcão com a empolgação que ele tava de palhaço. Eu vi a empolgação que ele tava. Nossa, empolgado. Então tá fechado. Da aposta, canta o hino, vai cantar aqui no ar o hino do adversário. Nós. Tá apostado. Por mim tá apostado. O irmão traíra tá aí. Hein? Tá apostado. Vamos ganhar. Eu vou te falar aí, no dia do testamento, tá valendo. O testamento da família Borges vai sair em guerra, hein, velho? Porque se o irmão jogou essa aqui, ó, no meio, no ar, jogou essa granada no ar aqui, ó. É. Não, mas meu irmão tá quase tirando o nome Borges pra pôr o Sanches no lugar agora. Nossa! Eu, né? É, inclusive, quem tá colocando o nome de Júnior aí não sou eu, né? É, isso é verdade. Ah, isso é verdade. Mais um Dorival aí, ó. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Amanco. Vamos falar de obra. Você, por exemplo, caro Bento, já fez muita obra na sua casa? Sempre. Pois é. Mas seja lá qual for o tamanho do problema, com Amanco não tem complicação. Só Amanco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Amanco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Amanco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Amanco? Tá fácil! Amanco. Lembrando, olha, a produção vai fazer a contagem regressiva para o pagamento da aposta. Boa! Então faltam 5 dias para o pagamento da aposta. 5 dias para a aposta. Entendeu? Vai ser nessa linha. Fazer, atenção. Pera, você tem que fazer outra coisa. É? Faltam 5 dias para o Mano pagar a aposta. Que eu ganhei, filho! Eu ganho! Eu não aposto de bobeira, não, filho! Aí, isso aqui é com nós! Ele inclusive, fala assim: eu não perco a aposta, eu não deixa lembro. Deixa eu avisar aí, ô Sombra. Ah, diga. Ô Sombra, deixa eu avisar pra esse coitado aí que talvez ele não se lembre, devia estar em coma, cara. O ano passado, 3 partidas, 3 cocos que vocês tomaram. E daí? 3 coro. E quanto que tem de vitória a mais que nós? Vocês têm, não? Tem vitória a mais que nós? Empate não, técnico. Né? Empate técnico. Para, mano. Tem mais vitória que nós. Empate técnico, irmão. Ô, mano, assim, acho que te apostou na hora se errada. Se fecha, pô. Ganhamos continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. E também clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! What the fuck now, Palmeiras? Vamos ao Palmeiras. Que é vamos isso? A nós. Olha, o Domênico em off a falando nossa. Assim. Quem, Dudu? Se a gente entrar com o segundo time, ainda dá um pau. É, ganha. É verdade. Caramba, é isso mesmo. É isso por aí, é bem por aí. Isso, Domênico. Nesse papel, coitado acredita fácil, nisso. No papel, tá tão né? Fácil que se já entrar com, sei lá, com reserva, ganha. Vamos lá. O Palmeiras só tá se preparando. Nesse coitado jogo, acredita né? Nisso. Acho que é, lógico que sábado. Sim. É novidade, deve ser o Moisés no banco. Ah, Moisés no banco. Porque o Moisés gosta de meter caixa nos caras. É, gosta. Então ele gosta, então é. Deve parecer que tá fazendo um recondicionamento físico aí. Vai entrar e vai se machucar. Ah, é isso! Olha o medo, olha o medo, olha o medo. Tem gol! Um desejo mal do medo tem gol? Tem gol. Cadê? Tem gol de quem? Gol do Bayern de Munique. 2-0. Munique 2 em cima do Beşiktaş. Certo. Mas o Beşiktaş já foi. Paga isso aí, Domênico. Então, já foi, paga né? Isso aí, Domênico. Né? Sim, não sei, acabou de ir. Joga. Então, viu, Dodô, é isso aí, o Palmeiras. A única novidade vai ser essa daí, o retorno do... O Borges deve jogar esse jogo, né? Tem dores certo. No joelho, deve jogar. Certo. Felipe Melo deve jogar também, que foi poupado na última seleção partida. Isso aí, gente. É. E o Moisés deve ser a novidade no banco. Tá certo, Domênico. Deve ir com força total, né? Exato. Deve ir com força total. Ô, Domênico. Diga, mano. Quando que é a estreia do porco aí na Libertadores aí, mano? Então, vai pegar o vencedor de Guarani e o outro, qualquer outro, eu esqueci. É Guarani. Ponte Preta. Não, possivelmente não. Acho que é o Guarani. Não, Guarani de, é o Guarani do Paraguai, ou... O time lá de Bogotá. Esqueci lá, lá é o time lá. Né, da Colômbia, não, mas a data. Né? Mas deve ser o Guarani, não é? O Guarani, acho que ele acabou... Não é quarta agora, mano? É quarta, se eu não agora me engano, lá, Domênico, se eu não me engano, o Guarani acho que acabou ganhando o primeiro confronto, não, então, não ganhou? Então, tem o segundo que é essa semana, não é? Tem, foi 1-0, se eu não me engano, esse primeiro jogo aí. E o Palmeiras não estreia já na outra, quarta? Né? Não, o Guarani perdeu... Era pro... o Júnior Barranquilla, não é? Isso, foi 1-0 pro Júnior Barranquilla. 1-0 pro Júnior Barranquilla. Ah, então esse jogo foi fora, né? Foi fora. Isso, aí, agora tem o jogo em Guarani. Só que é o seguinte, gol fora, né? Não fizeram gol fora o Guarani. Não. Então... Tem que ganhar de 2-0. É isso aí. Guarani e Júnior Barranquilla. Esse Júnior Barranquilla, o Flamengo pegou na Sul-Americana. É o que define é o quarto adversário do Verdão. É pra definir o que cara por que, sinal, que vai ficar fora. Tá? Que é por sinal, é o primeiro, a estreia do Verdão. Fora de casa. Fora de casa, exato. Eu não vou lembrar agora a data. O Ale pode... O Ale, dia 1º do... Não, pega o notebook do Ale. Dia 1º de março? É. Não, semana que vem. Eu vou te falar uma coisa. Palmeiras joga dia 1º. No mesmo dia do Santos. Eu vou falar, não adianta essas grandes empresas, cara, lançando notebook pra lá, pra cá. O Alê é o cara que tem a melhor máquina do exatamente. Planeta, cara. É impressionante. Jornalismo romântico, né? Exatamente. É praticamente o jornalismo romano, né? Romano. Porque não tem... É a tábua dos 10 mandamentos que ali também. A sorte é que nós reformamos aqui o nosso belíssimo estúdio. Sim. Eu tava querendo escrever na parede mesmo as anotações. Agora, dá, né? Numa dessas aí... Parecia cadeia, né? Eu escrevi aqui no papel de pão, sim. Tá essa disputa pra ver quem vai ser a marca de material esportivo do Palmeiras. Tá a briga ali. Principalmente entre Puma e Topper. Sim. Então, agradou, né? As que estão mais próximas aí de fechar. Parece... Mas já a Adidas não fica mais? Não. A Adidas, ela fez uma proposta... Me falaram que é a Puma, viu? É, então tá mais próximo da Puma. Mas sabe o que acontece, mano? Tem um pessoal lá dentro que é influente, que gosta mais da Topper, que a Topper já tem um negócio com a escolinha... Ele tem alguns interesses pessoais, mas a proposta da Puma foi a melhor. Mas daí tem a politicagem e tal. Ah, né? A Topper igualou. Apesar que a tia igualou, Leila pode igualou. Fazer uma marca esportiva dela, né? Leiloca Sports. Leiloca Wear. Sports Wear. Tem um outro lado também, que o São Paulo também tá na mesma novela, né? E aí entraria aquela história. Porque diz que a Adidas... as marcas? Adidas, Topper e... Marisa, acho que é. Sua mãe, trouxa. Marisa é o nome do traveco que te pegou esse fim de semana. Exatamente. Agora, é o seguinte. Usa marketing isso aí. Dodô falou pra Leiloca. Ah, se pagar bem, velho. Dodô falou pra Leiloca e o Dodô tem intimidade. Aqui, ó. Tem informação, hein? Não, porque aí dizem que no São Paulo a Topper tava mais forte e a Puma chegou. É, só que nós estamos no Palmeiras agora, né? Vamos dar uma sobrada. Falando dos dois. Ô, trouxa, é que tem a ver... Vai chegar no São Paulo já, meu bebê. E eu falei isso semana passada, você tá falando de novo, agora de novo. Boa, Mota, boa, Mota. Presta atenção, semana passada eu falei, né? Tá falando da Adidas no Palmeiras, né? E a Adidas tem pouca chance no Palmeiras. Eu não falei da Adidas no Palmeiras, falou, você tem que se informar. Mas o Gagliotti, né? Semana passada. O Gagliotti comentou, né? Que tá esperando Gagliotti. A resposta da Adidas. O Gagliotti. Ou seja, não tá descartado, não. Tá bem, bem atrás, viu? Agora tem não, uma coisa. Porque não deu certo, né? Não vendeu. Tem uma coisa que é importante. É, não, não vendeu. Falou. Vendeu de São Paulo. É, vendeu de São Paulo. Que eu falei, Ale. A Leiloca. Camisa que vai vender do Verdão. A Leiloca poderia ir lá no. Aonde? Eu poderia, Ale. Dá uma olhada. Louco. Olha aí, os números. A Leiloca poderia ir lá no Brás, comprar o Brás, por exemplo. Compra o Brás. E faz o quê? A estamparia Leiloca. É, Leiloca Sports. Pra fazer camisa, calção, boné, meião. Pô. Só que Dodô, que tá matando ali. Sim. Todo mundo sabe hoje. Ele tá indo ali. Que a Leiloca é bagaço do seu Domênico Gato, sim, ok? Sim, sim. Dodô falou que não quer camisa, nem calção, que nem meião. No máximo, ele quer uma camisinha. Tem gol! Tem gol. Que golaço. Golaço, hein? Chelsea. William. É que enfim acertou, William. Né? William, tava demorando. Ele meteu duas na trave. Tá jogando mal, William, é verdade. É que enfim acertou uma, né, meu? Tá jogando mal, nossa, William. Só o chefe. Tá vendo o jogo bem, o chefe. Tem gol! É isso aí. Chelsea 1, Barcelona 0, gol de William. Ele já tinha dado então, duas na trave no primeiro tempo. E pra quem fala, né, Bento, que... Ah. Lembrando, né, já que em 2012 o Chelsea também eliminou o Barcelona no Camp Nou. Caramba, tá virando lá no... freguês, né? Sim. Não, já virou, é porque jogo de 8 jogos... Chelsea. De 8 jogos, Domênico Gato, entre Barcelona e Chelsea, com exceção desse daqui, que é o nono, salvo engano, o Barcelona só ganhou uma do Chelsea. É, o Messi só ganhou uma. O Messi nunca fez gol no Chelsea. É mesmo? Nunca fez. Dos 8, mano, só ganhou uma? O Messi só ganhou um jogo do Chelsea. Virou freguês, é que a maior parte, Domênico, foi de empates. Se eu não me engano, acho que foram 5 empates, sim. Duas vitórias do Chelsea. Golaço. E uma vitória do Barcelona. E o gol do William mostra, golaço, que ele tá carimbando, mano, também seu passaporte pra Copa. Né? Jogando de graça. Jogador de confiança do Tite, garantiu, né? Já, esse tá já sempre. Tava, né, mano? Mas acho que esse já é. Esse já tava. Ele e o Coutinho já estão. Não, mano, é o primeiro jogo, não dá pra... Pra você que falou que tinha 16 já na lista dele, não é? Isso. Mano, então, teve acesso. O William já tá, já tá faz sim, tempo, sim, né? Sim. No meio campo, Domênico Gato, os caras que já estão lá, ó, Casemiro já tá, Renato Augusto já tá, Paulinho já tá, o William já tá e o Coutinho já tá. Fernandinho também. Põe o Fernandinho aí nesse balaio aí também. Já tá, mas deve estar. Tá, tem lugar aí, aquele, aí tá aquela briga do Gil, Diego. Tem uma vaga. Tem o Arthur do Grêmio, tem o Luan, tem os caras que estão lá fora. O Luan tá na outra briga. Ali tem o Douglas Costa. A briga do Tyson, Douglas Costa. Vai o Douglas Costa. Um goleiro? É, um terceiro goleiro. Um terceiro goleiro? A terceira vaga aí no gol... A terceira vaga no gol tá entre o Cássio e o Neto. É o Cássio. Porque o Ederson vai e o Alisson é o titular do Tite, né? E então, laterais, dois tá fechado? Definidos. O Neto eu não sei lateral... se vai, porque a Band não confirmou a transmissão, hein? Não, é esse não. Tem vaga, não é esse, mano? Não. Lateral tem vaga ainda? Lateral tem duas em aberto, Domênico Gato. Duas? Os dois reservas. É, só tá Alexandre carimbado mesmo aí. Daniel, aí, velho. Então, mas Alexandre e Felipe Luiz é pra lateral esquerda, isso, né? Pra lateral direita tem o Danilo e o Fagner pra reserva ainda, do Daniel Alves e do Marcelo. Não vai, sem querer pegar o Daniel Alves, mas tem que ir, né? Danilo e Alexandre, na minha opinião. Que Alexandre, velho? Aquele que era do Santos. Tá da Juventus. Então, mas aí que tá, numa dessa, eu não sei se o Danilo tem punch pra segurar um evento como uma Copa do Mundo. O Fagner tem, porque joga no Corinthians, que é da seleção, isso, né, velho? O Danilo joga onde? Mas é fato, né, velho? Entendi. Então, vamos aí pra zaga, Domênico Gato, só pra fechar esse setor aí também, pra gente terminar a seleção aí, já que a gente começou a conversar. Sim. Último então, ô Domênico, ó, o Marquinhos já tá, o Miranda já tá e o Thiago Silva também vai. Falta só um. Então tem mais uma zaga, tem uma vaga na zaga em aberto, que aí tá Jeromel, tá Gil, tá o Gemerson, tá Rodrigo Caio. Nossa. Todos esses caras aí brigam por uma posição outras, ali. E as outras duas aí, o meio campo a gente já falou. Uma de beirada. E no ataque, Domênico, aí temos aí, ó, o Neymar, sim, o Gabriel Jesus, sim, e o Firmino. Sim, são certeza. Os três do ataque que estão confirmados. O resto tá tudo em aberto. É, Douglas Costa, Tyson, Luan. Douglas Costa, Tyson, Luan. É isso. Pode ser que o Bruno Henrique entre aí na briga. Você é louco. Quem é Bruno Henrique? Não tem nem passaporte. É paralímpico. O Bruno Henrique é paralímpico. Vocês estão de brincadeira. Agora, né? Agora. Futebol com Guiza. Agora, ó. Eu não sou baú pra guardar segredo. Eu não minto para o ouvinte do Estádio 97. Ah, talvez pra dona encrenca. Olha. Ah, umas vezes. Né? Omite, né? Não mente. Alguma coisa assim. O chefe manda um beijo também. O chefe gosta. O chefe. Agora, quando o William fez esse gol, eu peguei uma conversa no WhatsApp de Domênico Gato com Leiloca. Aonde você pegou essa conversa? Você tá vendo o jogo, amor? E aí? Tô sim, meu Dodozinho. Ah, me dá o William de presente, dá. Eu faço todas as suas vontades. De repente... Quem falou isso aí que você. É o William? Eu não quero o William. De repente, falou. Até aquele fio terra que você me pede. É isso. Ei, Domênico. Vou falar o fio terra que eu vou fazer ao vivo no programa. Juiz! Juiz ao vivo. Segue o jogo. Tá louco. Segue o jogo. Sem falta. Vem nessa aí também. Continuando com as manchetes do Estádio 97 na Energia. Oferecimento de tintas Suvinil. Altíssima resistência. Comprovada, Bento! Ah, Santos! Time de quem? Time de quem? Santos da Baixada. Ele canta música de desenho Santos animado. Vamos fazer os hinos em contos de fadas? Com o ritmo de contas de fadas. Já tá armado lá, Sombra. Ah, boa. Tem que voltar tudo aí, vamos fazer. Mas o... Olha, como apareceu, inclusive, no blog aqui do nosso amigo que esteve aqui ontem, do Jorge Nicola. Como ele cantou a bola há uns tempos atrás, RG e chefe, Gustavo Vieira está saindo mesmo do peixe. Após 45 dias... Já? Meu Deus. O cara nem entrou, ele não conseguiu desarrumar a mala, RG. Segundo informações, os atritos com o modo de trabalho do presidente Pérez estão provocando a saída dele aí. A apresentação dele não durou nem 45 dias. Mas parabéns ao Nicola, né? Porque ele cantou a bola bem antes. Falou-se, né? Dá o furo mesmo. Ele falou uns 10 dias atrás, pelo menos. Mais. Essa notícia foi dada por ele antes do jogo Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos. Sim. E eu consultei a minha fonte. Minha fonte... Falou que era mentira. É a fonte da juventude? Não. Consultei minha fonte agora. Da juventude não é, né? Não é impossível. A minha fonte é a Ademir Quintino. Toninho do Diabo. E a minha fonte diz que realmente está na marca do pênalti. Então eu acredito que realmente, provavelmente, ele não coma ovinho de Páscoa. E eu acho que o principal motivo foi porque ele insistiu no Zelarayan e não trouxe. Foi aquela... Deu como certo, tava tudo certo, o cara tava vindo, empresário... Pô, mas por causa disso, mandar o cara ele embora. Ele não falou que tava certo porque ele não dá nem entrevista. Não, ele não falou pra gente, mas ele falou pro Santos que o empresário tava vindo pra assinar, que tava tudo certo. Aí, parece que só porque deu errado um jogador. Isso mesmo. Não só isso. Mas tá lá um mês. Mas isso é o que pegou, porque foi divulgado. Mas é muito pouco. Não, mas não é isso. Não é só isso, gente. Mandar embora, não fala isso. Eu não acredito. Mas é o estopim, cara. Não, tudo bem. Mas eu não acredito. Eu também não acredito. Que seja esse o motivo, porque negociação... É uma situação em que pode dar certo, pode. Mudar, RG, mas isso é mas é, o cara que bancou. Falam que ele é meio forgadão lá, pá. Que é forgadão, assim, pá? É, meio sem estar ligado. O Mota é folgado. O Mota é folgado, por exemplo. Não. É um tonto que fala que vai. O cara tá mandando embora por causa de um jogador. Eu não sei. A impressão que eu sempre tive dele, eu vou repetir. Chegou meio com o rei na barriga. Não, é uma boa. Sempre foi uma boa impressão. Agora, o que pode diferenciar o profissional. É na função em que ele está exercendo. Por exemplo, no São Paulo ele era muito bem conceituado, sim, muito bem falado, quando exercia lá as funções administrativas, lá como advogado e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí passou para a função... Gerente de futebol. Aí já o envolvimento com o jogador. Aí não ficou no São Paulo, foi para o Santos. Não fica no Santos, quer dizer... Então deve ter mais coisas aí, eu não sei. O Ale podia pegar essa informação. Tá confirmado que o Gustavo saiu, não? Tá saindo. Não. Ele tá saindo, como que é esse processo? Ele tá no pedágio. O Santos. Assim, ele deve ter um contrato, né? Deve ter alguma coisa desenrolando isso aí. O Globo Esporte tá dando aqui, né? Bomba. Gustavo Vieira de Oliveira já está de saída. Então... Porque quando eu conversei com ele, foi recentemente que eu fui gravar um programa lá do YouTube com o Luizão. Sim. Ele é muito próximo do Luizão e YouTuber. Tal. YouTuber. E aí ia depois a gente ficou conversando. É que esse horário o Luizão já está um pouco alcoolizado, né? Nesse horário do Não, trazer para o Santos mesmo. Tô falando ele... Aí o que acontece? Ele estava me explicando mais ou menos como funcionam as coisas lá no Santos. É difícil trabalhar no Santos. Ele falou que é mais difícil do que no São Paulo, em termos de organização, de gente querendo meter o bedelho e tal. E o Gustavo é um cara muito sério, meu. Então ele vai tentar fazer o trabalho dele. Se ele não se ele perceber que não tem condição de fazer o trabalho dele do jeito dele, ele não vai se adaptar. Ele vai pegar, claro, vai pegar as coisas dele e vai embora. Porque, por exemplo, ele fazendo o trabalho dele do jeito dele, já tem gente que desconfia de várias coisas a respeito da índole, do caráter dele. Eu ponho minha mão no fogo pelo Gustavo. Você imagina se você começa a dar ouvido para esse, para aquele. E no Santos tem muita gente que fala com o presidente, muita gente que quer mandar, muita gente que acha que é o dono do clube. E o Gustavo não permite isso. Então acho que o motivo principal foi esse. Aí tem algumas coisas aí que vão ser ventiladas, mas eu acho que o motivo principal é a autonomia que ele pediu e prometeram para ele, não recebeu. Ele não recebeu. Ô, Ale, a gente esteve fazendo Estádio 97 na Vila Belmiro. Nós fizemos o programa lá, o Estádio 97. Era aniversário do Santos? Era aniversário. Sim. Era. Nós estivemos fazendo o programa lá. Ele passou o dia em Santos, lá na Vila, etc e tal, né? E você repara, assim, que a Vila é uma extensão ali para todo mundo, né? As pessoas em volta da Vila, todo mundo tem um livre acesso, um acesso bem tranquilo, as dependências todas ali, né? A coisa é bem relax mesmo dentro do Santos, né? Não sei, aquela coisa de repente, assim, por que esse cara tá passando no corredor? Não enche o saco, o cara aí é importante, deixa o cara aí. Tá, mas ele é dono do bar. Não interessa que é dono do bar, ele é importante. Ele tá com o Santos na testa. É bem assim. Você entendeu? Então, assim, assim, eu não vou dizer que, por exemplo, no São Paulo é melhor do que o Santos. É que o São Paulo, já assim, com todos os seus problemas, mas tem uma estrutura um pouquinho diferente aí de administração. E o Gustavo, ele é um cara que, assim, a gente pode até dizer se ele fez uma boa ou não gestão no São Paulo, quando esteve lá e tal. Mas o Gustavo sempre passou uma pessoa muito séria, ele gosta das coisas muito organizadas. Eu estranho muito. Você pode discutir assim, foi bem ou mal como diretor no São Paulo. Não, mas ele é uma pessoa muito centrada, muito séria. Nesse ponto eu tô com a lei, eu fecho questão. Esse negócio de colocar em dúvida o caráter dele. Não deu nem para trabalhar. Acho que não foi isso. Não. E o caráter você não precisa, não é a questão de trabalhar, não. Eu não colocaria em dúvida isso. Agora, precisa ver o que aconteceu, né? Precisa saber o real motivo, lógico, né? Não dá pra falar que em 45 dias mudou. Que nem aqui na rádio é meio Santos, assim. Aqui a rádio é meio Santos, né? Alguém deverá vir. É meio Santos. Nego entra lá, vai lá na sala do Zé, lá no fundo. Tem livre acesso? Você entendeu? É meio assim. Tem nego que vende chinelo, meio sabe. Uma vergonha, assim. Chinelo com meia. Então é isso aí. E o Santos entrega aí. Nossa, moto, como você é ridículo. O Santos entrega. Foi ele que falou. Não, você que vende chinelo com meia. É, você que vem. Eu fiz uma tenha. E o Santos entrega a defesa aí do Bruno Henrique, né? Lá na Comebol. Estão alegando o problema que ele não enxerga direito. Por isso que ele cuspiu, ele achou que não tinha ninguém na frente dele. Isso, exatamente. Foi na frente dos olhos cegos dele. Exato. Então é isso aí. Bela defesa do Santos, hein? Tá construindo ou reformando? Tá difícil comprar os materiais pra obra? Cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo! Chegou o Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. A Obra Max é para você profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. E essa é para os marceneiros ouvintes do Estádio 97. Se você tem uma marcenaria ou para você que gosta de fazer trabalhos em casa... Tem gol? Gol do Barça. Gol do Barça. Chupa Chelsea, tchau. Aí, se você tem uma marcenaria ou ainda você gosta de fazer tudo em casa, não pode deixar de conhecer o espaço marceneiro da Obra Max. Na Obra Max, você encontra uma grande variedade de painéis em MDF para móveis em geral. E ainda a Obra Max tem o serviço de corte e bordeamento para retirada em até 24 horas. Olha só essa oferta aqui. Se liga nessa oferta aqui. Não vou falar de madeira, não. Agora eu vou falar de luminária. Essa oferta é bacana, hein? Luminária de emergência, 30 LEDs, 2 watts, bateria de lítio da Eugen, só R$10,90. E esse produto custa quase R$20 na concorrência. Caramba. Vai na Obra Max, vem pra Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. Para a Obra Max, obra é compromisso. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Mooca. Acesse obramax.com.br Então, você que de repente tinha aí o costume de ir em outras lojas do ramo, meu, agora o lance é obra max. Vai lá, agora a coisa é obra max. É pra varejista, pra atacadista e pra você. Demais, né? Obra max. E pra você que gosta de fazer trabalhos na sua casa, tá bom? Obra max. Continuando com as manchetes do estádio 97. Gol do Messi, viu, O Xavi falou, o Messi primeiro, não fez primeiro gol. Primeiro gol do Messi contra saída o Chelsea. Saída de bola errada aqui da zaga do Chelsea. Eu só passei informação, não sei quem é quem. Santa, o Xavi, e o Messi nunca fez gol. É uma besteira. Mas vocês estão falando como se ele fosse torcedor do Chelsea. Mas é a boca santa, né? É que ele não acha camisa pro tamanho dele. Mas quem foi aquele jegue que foi inverter aquela bola da direita lá pra... Da esquerda, aliás. O cara tava na esquerda, quis inverter a bola pra direita, lá Marcos rasteira. Alonso, como é que se nome? Foi o Alonso mesmo? Sapateiro, né, velho? Marcos Alonso. Aí não dá, né? Ele entregou a rapadura. Ah, nome é de filósofo, isso é Marcos Alonso, filósofo. Não? É. Nome é de filósofo. Então, muito foi filósofo. Mirim ao extremo, hein? Mas ele foi infeliz, o Rakitic roubou e tocou pro Messi. Messi. Iniesta. Messi teve o Iniesta. Isso. Aí deu um toquinho, Messi, chapelão, cara. Parece até fácil fazer gol, né? Desse jeito, você vê o Barça jogando, né? Sim. Agora vamos usar o... Vamos dar água pro vinho, né? Não, não. Falando em Barça, é nosso freguês, tá? Batemos na cara dos caras em 92. Nossa, né? Vamos lá, olha. Ah, São Paulo não foi só essa vez, não. Cansou de golear o Barcelona. Nossa. Ramon de Carranza, né? Não tinha, nossa, meteu 4, sim. Nossa, que deitada no RG e no chefe agora. Lembrando que amanhã faz o jogo isolado, o tricolor, lá no estádio. Marcão não tá deitando em ninguém, né? Júnior. É. Lá com o amanhã às 21h45, né, seu bem? Isso, tem duas mudanças aqui já confirmadas pro jogo de amanhã. Uma delas é o Rodrigo Caia na vaga do Arboleda. Sim. Né? E o Hudson. Mas o Rodrigo Caia vem na vaga do Arboleda? Sim. Sim. É? Ele treinou hoje. Porque foi, treinou assim. Vou passar aqui mais ou menos o time. Diga. E o Hudson fica com o lugar do suspenso Petros. Sim. Ó, uma tendência que o time do Tricolor seja o Sidão, Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio, Reinaldo, né, Jusilei, Hudson. Aí ele mudou um pouco aqui, ó. Ele colocou o Nenê de um lado, o Marcos Guilherme do outro e fez Cueva e Diego Souza enfiado. Meio mais na frente, o Cueva jogando. Que aliás tipo foi que o Muricy falou. É? Então deve ter. Ah, o Muricy falou isso? Ah, então o Dorival copiou. Não, foi coincidência, gente. Ah, foi hoje o cara fazer isso. Eu não sei se isso é fake news ou não, mas teria. Não sei, o Mano pode confirmar ou não, né? Na Fox, não sei se foi falado. Uma possível troca de Hudson por Robinho do Cruzeiro. Saiu isso, mas fato, não sei se é verdade. Então, Sombra, tem um rumor. Tem um rumor, mas isso daí não sei até que ponto que vai ser viável, não. Porque o Cruzeiro, ele até tentou colocar alguns jogadores na lista ali para que o São Paulo pudesse negociar e deixar o Hudson em definitivo lá. Porque o Hudson não queria ter voltado pro São Paulo. Sim. Ele até declarou publicamente que ele gostaria de permanecer no Cruzeiro. Mas desprezaram o cara, né, mano? Então, Motinho, acho que o São Paulo... Ele não quer mais ir pro Cruzeiro, não, viu? Acho que é para não tomar mais gol de cobertura. Ele vinha, não. Porque disse que ele ficou meio putinho com essa história, que os caras não quiseram bancar ele fez dois lá no São Paulo. É que era uma grana, né, Motinha? Né, então. Mas aí os caras começaram a trazer jogador caro e tal, não tinha, falaram que não tinha dinheiro para bancar ele lá e tal. E aí acabaram, né, liberando ele de volta pro São Paulo. Mas eu não sei até que ponto, Sombra, que vale a pena o São Paulo se desfazer do Hudson. Sendo que o Hudson hoje é o melhor volante que o São Paulo tem dentro do elenco, apesar de ele não estar jogando, ele está se recuperando aí, de uma lesão que ele teve ano passado, que ele ficou muito tempo fora, então ele está dosando aí as entradas aos poucos para que ele depois possa ter uma sequência um pouco maior. Mas hoje, entre Hudson, Petros e Jusilei, eu acho que o Hudson é o melhor volante que o São Paulo tem. É importante fazer uma análise, né? No caso, por exemplo, o Robinho, se viesse, seria para jogar onde? Hoje o Hudson, ele é um reserva, uma importante reserva. Sim. Importante reserva. Tá vai certo? Ser muito usado. Poderia ser até titular? Talvez. Talvez. O Petros, nos últimos jogos, ele não vem bem. Todavia, eu não acho que seja o caso de substituir o Petros, senão assim, tá, dá uma queimada dessa. Não, não. Eu acho, né, que você pega um pouco, inclusive, na saída de bola, né? Sim. O Jusilei e o Hudson. Acho que o Petros... O Petros é melhor na saída Petros, de bola, quando na era opinião. O Shailon que tava ali de... falso meia, né? É. O falso jogador, ele que armava o time agora, de São Paulo. Se você entrega o Hudson e vem o Robinho, por exemplo, para qual função seria o Robinho? Porque o Robinho, ele tanto meia. Faz segundo volante quanto meia. Melhor segundo linha. Volante, então não faria sentido, porque se o Petros é o titular, não faria sentido esse segundo volante. E ele não tem muita essa pegada também, né? Não, né? Robinho. Exato. Pra meia. Meia, aí mais um nome pra ficar no banco, porque quer não. Não é que o Robinho é um nome, mas dentro do nosso panorama do futebol. Ah, hoje você acha é que um Robinho, bom nome. Robinho não joga mais que o Nenê? Eu hoje. Acho que joga na meia. Na carreira, eu acho que não, tem certeza meia. Que não. Acho que meia não, hein, Ale? Robinho. Ah, também não. Também não joga de volante? Ah, não. Gente. Robinho, quando jogou de volante no Palmeiras, não foi bem. Não, ele é segundo volante. Não foi bem. Não acho, não. Segundo foi bem. Volante, bom, mas que seja, gente. Não é necessário. Se é o caso, São Paulo, Ale, eu acho que assim, o Robinho me parece ter mais saúde do que o Nenê. Mais saúde do que o Nenê. Mas o Nenê é o tipo da contratação que você trouxe pra jogar. Essa é a questão. Essa é a questão. É bom jogador, é bom jogador. E tecnicamente o Nenê pra mim é superior ao Robinho, hein, cara. Na bola parada, é um cara que finaliza melhor. Nossa, o escanteio melhorou 100%. Eu também acho. Robinho é banco. Agora eu vejo muitos torcedores se manifestando, torcedores de São Paulo. Ou seja, se eu fizesse aqui talvez uma enquete, provavelmente a maioria diria assim, eu quero ver o Dorival no Japão. Sim. Né? Do lado oposto do São Paulo Futebol Clube. Mas... eu sou um Marcão aí, que tem um relacionamento muito íntimo. Mas eu vou dizer um negócio pra vocês, assim, pra você abrir mão de algo, ou de alguém, você precisa saber, tá bom, quem eu vou pôr no lugar, que benefícios essa pessoa vai me trazer, sim, e qual a certeza que eu tenho de que essa pessoa que eu vou trazer vai ser melhor, do que a que estava. Uhum. Hoje só tem um nome, né? Que é o André Jardine. Que, a meu ver, nada, é que tem muito técnico, nada contra mercado, o Jardine, né? Mas interrogação, assim, né? É que tem muito técnico questionável no mercado. Tem o Lucha, tem o Filipão, tem o Cuca. Não, o Cuca, pelo jeito, só tem vai o vir depois Marcelo Oliveira, o Oswaldo. Não. Nossa! Então, você falou. Não, eu tô falando que tem no mercado, não tô falando que. Não, mas você falou três nomes que eu, se sou Marcelo diretor, Oliveira, não considero. Sim. Eu não considero o Luxemburgo, não considero o Felipão e não considero o Oswaldo. Você conhece a diretoria? Eu tô falando eu, não considero. Quem você acha? Cuca? Não, pra mim, se o Dorival sair agora, eu só vejo um nome, só o André Jardine. É o único nome que eu enxergo. E é uma incógnita também, né, Ale? Porque todos são. Fez um belo trabalho nas categorias de base, mas assim, teria só estou profissional. Então, não dá pra saber. O Cuca foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Prometeu e cumpriu. O próprio Cuca foi mal no Palmeiras no ano seguinte. Mas é um cara que vem ganhando o título, né? Garantia, você não vai ter de nenhum. Mas é um cara que vem ganhando o título, só que né? Um Cuca resiste pelo menos, vai... 3-4 derrotas no chegando. O Jardine não segura 4 derrotas. Aí tem a ver com a direção, né? Não tem a ver. Tem a ver com bancar, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não importa o técnico que vier, o elenco é esse. É, então. E o técnico que vier. Tem que saber disso. Ele tem que saber disso. Nossa, quem ligou agora o rádio fala assim: nossa, o Dorival caiu. Não, não, só tô falando que a maioria dos torcedores, pelo menos, se manifestam no sentido de não querer o Dorival mais no São Paulo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Quem é uma unanimidade no mercado? Qual técnico viria? Pra você ver como são as coisas, hoje mesmo o Mano execrou várias situações do Carilli, recente campeão brasileiro que fez mágica com o Corinthians de ser campeão. Mas eu não execrei, vai. Você pegou pesado comigo. Não, agora. Senhor. Ei. Se quiser, a gente volta a gravação. Você pegou pesado comigo agora. Assume, você pegou pesado comigo agora. Por determinado momento. Não, é que você é anti. Então você não concorda com o que eu falo, porque você é anti. Isso chama-se psicologia reversa. Em determinado momento, o Mano chamou o Carille de Lazzarone, não foi? Quase isso. Lazzarento mesmo. Assim, futebol, gente, não é videogame. Exatamente. Quem vier vai ter que saber como administrar a questão do São Paulo ter jogadores que são um pouco mais lentos e, entre aspas, cansáveis no segundo tempo. E mais, sabendo que o São Paulo vai ter que vender jogador. Com certeza o Cueva vai embora depois da Copa. Hoje já rejeitaram uma proposta do Cueva, né? De 48 milhões. Recusaram, né? Mas não foi só São Paulo que recusou. A proposta foi do Cueva. Pro Cueva, pra vender o Cueva. Time da China, chama... Não quer dar o Cueva. Dalian FC. Ó, sabe o que eu vou falar? Coisa que eu não sei se eu concordo com o que eu vou falar. Não fala. Esse São Paulo tá me lembrando um pouco, guardado as devidas proporções, né? O Atlético Mineiro do ano passado, pra administrar o grupo. Vários jogadores com esse perfil, que já jogaram muito bem, mas que estão na parte final da carreira, que já não tem o mesmo pique. E aí o treinador que chega... Foi assim com o Roger, foi assim com o Micali. Aí depois o Oswaldo conseguiu dar uma contornada. Sabe que tem que colocar alguns caras desses que são caras que têm uma história no futebol, que já tem muito nome. Tem que colocar alguns no banco, mas não consegue porque os caras são muito fortes no vestiário. É. Me lembra um pouco o perfil do elenco, me lembra um pouco do Atlético Mineiro, que todo mundo sabe que deu errado também no ano passado. É. E ainda com relação à escalação do São Paulo pro jogo de amanhã, cara, eu sinceramente não entendi a ausência do Arboleda na zaga. A não ser que ele tenha sentido alguma coisa no último jogo aí, porque ele já tava parado há algum tempo, né? Voltou de lesão, na realidade. Mas, cara, pra mim é o melhor zagueiro do São Paulo. Se ele quiser manter o Rodrigo Arboleda, Caio, né? Mas claro, o Bruno Alves jogou muito bem, viu? Tem jogado muito bem. Aliás, o Bruno Alves, desculpa, eu acho que ele merece continuar titular. Porque, assim, voltou pra 2018. O Arboleda tava machucado. Sim. Tá certo? Sim. Aí o Bruno Alves pegou essa posição, o Anderson Martins foi também mal. Se machucou e foi mal. E volta se amanhã, viu, Sombra? Tá liberado, mas não é. Não é relacionado, vai jogar. Mas não. Então eu acho que jogando, sim, jogando... se a questão é falar de grupo e ganhar grupo, sim, o Bruno Alves merece continuar. Tem jogado bem. Tem jogado bem. Já o ano passado, quando ele veio do Figueirense, ele estreou contra a Ponte Preta, se não me engano, aquele jogo que empatou 2x2 no Morumbi. Ele, inclusive, meteu um gol, cara. Esse moleque vai bem também na bola aérea. É por isso que eu venho falando aqui, RG. O que você falou, Dudu? Não tem treinador, deixa o Dorival trabalhar. Ah, eu concordo. Vamos deixar o cara. Acho que o Dorival, por exemplo, ele pecou de tirar o Cueva. Eu acho que no jogo ele pecou de tirar o Cueva. Eu acho que nisso ele errou. Mas o que eu discuto, gente, é o seguinte. Tá, eu vou tirar o Dorival, quem que eu vou trazer? Não tem um cara que chegue pra resolver, né, Sombra? O time é esse. O time é esse, os moleques que estão lá são esses, os velhos que tem lá são esses. E quem chegar vai ter problemas também para montar o time. E aí você recomeça toda uma história, um outro trabalho. Exato. Eu prefiro me ater, por exemplo, ao caso assim, ó, deixa eu enxergar o lado cheio do copo, primeiro tempo do jogo. Primeiro tempo, E tentar, então, como fazer para ele decifrar, né, o segundo tempo quando o time cansa. Vocês gostariam do Mancini? Por quê, cara? Qual a diferença, Dorival? Olha aqui, mais por baixo do que barriga de cobra. Olha, depois que ele fez ontem, eu não sei não, hein, RG. Nossa, vergonhoso. Tá valendo R$1,99. Eu acho que o que vale mais aqui, gente, e eu acho que o torcedor de São Paulo tem que ter consciência de uma coisa. Da noite pro dia, esse São Paulo não voltará a ser vencedor. Tudo isso que tá aí é um monte de resultado de tantas atrapalhadas de muitos anos. É a conta chegando aí. É a conta que tá chegando. Eu acho que, sabe quando você fala assim, nós vamos ter que amargar mais um tempo até zerar a dívida? E a hora que zerar a dívida... Se não fizer tudo certinho... E se você tiver um diretor de futebol capaz, que eu acho que pode ser o Raí, que pode ser, que eu acho que é muito cedo para dizer se é ele ou não é, se o Ricardo Rocha é ou não é. Então amanhã você fala assim, ah, tem dinheiro em caixa, a coisa tá sentada, beleza. Ah, então eu não vou trazer o Nenê e eu não vou trazer o Diego Souza. Ah, vou trazer o Nenê, legal. Mas eu quero agora trazer um meia que tenha mais vitalidade e mais qualidade. Ah, eu tô melhor do caixa? Legal. Então eu não vou precisar vender o David Neres ou o Luiz Araújo. Sim, vou segurar a molecada. Então, por exemplo, um time que tivesse melhor estruturado e com caixa, ele não teria vendido o David Neres? Poderia ter vendido o Luiz Araújo como vendeu outros jogadores, o Lianco, etc. Mas tô mais estruturado agora. Lianco! Então eu não vendo o David Neres. Ah, mas olha, lembra lá quando o Everton Ribeiro... Não tô discutindo agora se o Everton Ribeiro está bem ou não no Flamengo. Claro, mas era uma oportunidade. Mas é um jogador de 28 anos de idade. 28 anos de idade costuma-se falar é o auge da carreira do jogador. Ah, então eu podia ter no meu elenco o Everton Ribeiro e o David Neres. Então meu time poderia ser Jusilei, Petros, Everton Ribeiro, até o Nenê. Podia ser David Neres e podia ser o... Diego Souza? O Diego Souza. E se não fosse o Diego Souza, que seja um centroavante. Você entende? Uhum. Então, hoje eu entendo que o São Paulo contrata quem ele consegue, não quem ele quer. E eu acho que o treinador que vier vai ter problema. O treinador que vier e perder o jogo vai ter problema. O treinador que perder clássico vai ter problema. E o André Jardine, tão badalado que é na base, e com justiça, porque ele é um grande vencedor na base, se amanhã ele chegar também no time titular de São Paulo, ele vai ter os mesmos problemas, mas com um agregado na história. Ele vai ter um monte de cobra no vestiário. Exatamente. Vai chegar, e, baixo. E aí você perde dois, né? Você perde o cara que era bom pra caramba na base e não ganha o cara. Aí você fala, então vamos continuar perdendo por quanto tempo? Enquanto o São Paulo não zerar a dívida, Nós, bicho, você quer chegar na praia, mas a estrada tá um buraco do cacete, meu. Você vai ter que passar por essa estrada aí, porque não tem dinheiro pra pegar helicóptero. Mas eu acho que o São Paulo perde logo o Jardim pra outro time, viu? Que triste essa situação, hein? Eu acho. Torcer pra um clube pobre assim. Ah, é, falou! O bilionário da América. Paga tua marmita aí, ô. Você tava chorando porque o teu time não tem dinheiro pra comprar o centroavante. Aonde, filhão? Isso é opção. Tá bom. Peraí, quando tem o balanço do nosso clube lá... Quando o balanço do São Paulo é publicado, o valor do patrimônio do terreno do Morumbi lá é do São Paulo, não tá... Comemora o balanço. Não temos nada alienado. Nós não temos nada alienado. O que é nosso é nosso. Vou te dar uma dica, ó. Não. Vai lá na tua sala, imprime o balanço lá que tá no site do São Paulo e sai comemorando o balanço na Paulista. Quem invocou a comemora o balanço na Paulista. A questão financeira foi você que invocou. Não, quem invocou a questão financeira de ser falso rico, porque não é rico. Mas peraí, você não tem dinheiro pra pagar um centroavante. Rico aqui só tem o Verdão. O Corinthians, peraí, o Corinthians ele tá fazendo o que os papas fazem. Tem dinheiro, mas tá abdicando da riqueza. O Corinthians tá abdicando do luxo. O Corinthians tá igual quando você vai fazer aquele caminho de Compostela, Santiago de Compostela. Vocês vão jogar Libertadores sem centroavante porque vocês querem. Motinha, o Corinthians tá fazendo aquele bagulho lá que o pessoal faz lá quando vai fazer aquele negócio do caminho da Compostela lá. Não, ele vai lá pra ver qual que é a realidade da vida. É um período de reflexão. Mas daqui a pouco, mano, daqui a pouco volta real. Agora vocês estão comemorando o balanço aí, ó. Comemora o balanço. Imprime. Olha, ó, sim, o Papa faz isso, aí o Corinthians também tá fazendo. É um ano sabático. Então o negócio é o seguinte: vão lá, imprimam o balanço e comemorem na Paulista o balanço. Mas se fosse igual, eu aproveitar melhor a molecada. Não, ninguém tá comemorando o balanço, tá comemorando que a gente não tem. A gente não tem nossos bens alienados. Antes, fica na sua. Eu vou imprimir o balanço e vou dar uma balançada bem na sua cara. Balançada! Vamos falar. Ô, Domênico, quem tem uma pintada ontem foi meu irmão na cara. É verdade. É, mas na segunda. Ô, galera, já volto aí, tá, Sombra? Tá joia, até já, mano. Já volto rapidão, daqui a pouco tô de volta. Valeu, até já. Companheiro, vem no balanço do. Vem no balanço do mar. Nossa senhora. Os caras não gostavam de dominó. Dominó. Maravilhoso. Você é uma bichona. Afonso Negro. Você joga dominó? Você joga dominó, Lê? Jogo. Tô aprendendo com o RG, que é o meu personal dominó 3. É legal jogar dominó. É um passatempo legal, bacana. Legal pra quem tem mais de 120 anos. Né? É legal. E a francesa é Mas eu gosto dessas coisas de velho. Eu adoro, maravilhoso. Dominó a francesa, você fecha as quatro pontas. Entendeu? Sempre contando a contagem com as quatro pontas do dominó. Sempre tendo que somar 5, 10, 15, 20, 25, de 5 em 5. Eu acho que o senhor RG, número 2, deveria dar uma aula de dominó para nós no resort. Palestra de dominó no resort. Olha que legal. É o grupo musical. Eu gosto de jogar dominó com quem sabe jogar. Nossa, desumiu. Quase é uma porrada. Desumiu, é o campeão mundial de dominó. O dominó bem jogado é aquele que você conta a pedra que tem na mão do adversário sem saber. Isso é verdade. RG é coach. Fica brincando de dominó. Nossa, é o Akari do dominó agora. Akari do dominó. É o Akarinó. Aliás, quero informar, você falou de velhos. Nossa. A minha parceira de dominó é minha mãe. Nossa. Com 92 anos e joga muito. Show de bola. Valeu. Quem joga muito também é o Rafael Ilha, cara. É o melhor contador de pedra que tinha. E esse dominó com bastante ponta que o... Que o RG falou, né? Que é o campeão mundial é o Marcelo D2. Mas ó, agora eu fiquei até desanimado, que eu falei, pô, vou dependendo levar um jogo de dominó lá no resort. Mas eu não me sinto mais no nível. Desumilde o RG. Vieira, podemos brincar? Vamos jogar nós. Que a gente é da base. A gente é da categoria de base. Mas o chapéu do dominó. Deixa eu brincar um pouco, pô. Vamos lá. Não, você não tem. O seu nível tá muito acima. Da gente. Vai humilhar, não pode. É, mas o Dodô, vamos falar de coisa séria agora, vamos falar de coisa boa, vamos falar do McDonald's. Aí sim, né? Porque olha, McDonald's, gente, olha, todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada. E hoje é terça-feira, e terça-feira é dia de organizar a semana, não é verdade? E no McDonald's é dia do triplo burger bacon. Boa. São três hambúrgueres, RG. Bacon, boa, crocante, Dodô. Queijo, cheddar, cebola, ketchup e mostarda por apenas R$8. E quer deixar ainda melhor? Sim. Pode ficar bem melhor, hein? Aí você pede junto com as deliciosas Mac fritas e bebidas e sai, sim, por R$19,90. Fica melhor ainda, né? Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente, hein? Por apenas R$8. Hoje, marca aí, é dia de triplo burger bacon. Vem pro McDonald's. Muito bem, olha, tem as mensagens aqui chegando para nós no estúdio, você pode mandar sua mensagem também através do 97fm.com.br. Logo que você acessar o site, vai abrir lá na home, vai estar escrito ao vivo, você clica em ao vivo, vai abrir uma janela para você mandar mensagens, tá bom? O Jefferson Luiz de Brito fala que o Sheik postou um textão sobre a imagem de ontem, na qual dizem, né, parece ele dormindo, mas foi só um frame de uma filmagem. Eles diz que ele não, mas tudo não confere, bem, foi o retrato do jogo. Mas faz parte, né? Cara, assim, cara, qual o problema do Sheik tá encostadinho no ombro do Jadson, se ele já deu até selinho, lógico, em outros? Pô, não é nada, né? E o cara qual que problema? Gosta de sacanear, ser sacaneado também, é lógico, tem problema chupa nenhum. Sheik. Pô. Mas o Jefferson pede pro Bá procurar no Insta do Sheik o que o Sheik escreveu. Vamos ver. Tá bom, vamos ver se vale a pena ler também, né? Senão é muita baboseira. É. O Rian Silva dos Santos. Tô Rian à toa depois do jogo. Sensacional, salvou a hora. Chupem todos vocês, isso aqui é Flamengo. Ai! Nossa! Ai. Invejem e falem mais sobre a revolução financeira que foi implementada, nossa, no Mais Querido. Como assim, meu? É, pô, sei lá. Porra. O cara tá... Esse é o tipo que comemora balanço. O Gabriel Rodrigues. Li no Twitter que o Ganso quer voltar pro Brasil o quanto antes. Vocês têm alguma informação sobre isso? Gabriel, não, de Santo André. Quer voltar pro Brasil ganhando o que ganha na Europa, também não dá, né? Qualquer um é difícil, quer, né? Aí também vou te contar, né? É eu que sou mais besta, né? O Jason Sampaio. Boa noite, turma do estádio. Se vocês lembrarem da entrevista de despedida do Cuca no Palmeiras, ele fala em montar alguma equipe no futuro. Sim. Isso é o que ele gosta. Por isso, acho que ele não viria para o São Paulo. Já o Lucas seria um sonho ainda não realizado. Lucas? Lucas Moura? Oh, é, deve ser, né? Fez gol agora no Tottenham. Ah, Lucas tá ganhando, cara, Lucas tá ganhando 800 milhões. Não volta. Esse não volta. Bom, é o Jason Sampaio, acabou palmeirense de São José. Acabou 1-1? Acabou 1-1? Acabou 1-1. Acabou 1-1, chupa Chelsea. A Bibi Jarruge. Por conta de tudo isso, estou me associando ao São Paulo. Espero, como sócio, poder ajudar de alguma forma nosso tricolor a sair dessa confusão que ele está. Que saudades daquele clube que era exemplo para o Brasil. Ô, Habib, é verdade. Só espero que estejam realmente administrando bem o nosso dinheiro lá. Também sou sócio e tomara que administrem bem lá. Porque senão você fala, fica sócio, dá dinheiro. E os caras contratando... jogadores aí por fazendo os negociações como a do Michael Suell... Né? Haja sócio pra bancar isso aí, para, né? Para. Aí fica feio. O Evandro Felice. A razão do amor do Marcão pelo Dorival é que o Dorival é a fonte do Marcão. Olha. A fonte de leite. Olha. Isso! Mas não fonte é, mano. De leite, que é torcedor isso? É passional, velho. Cada três derrotas, dependendo do torcedor, quer que troca técnico. Eu acho que pro São Paulo voltar a crescer tem que ter uma continuidade, mano. Vamos dar um tempo pro Dorival, nossa, até o final do Paulista. Nossa, que pedrada no mano agora, né? É isso aí. O Gustavo Henrique pergunta se vai rolar uma apostinha com o Domênico igual o Mano fez na TV. Uau, tá rolando, uau, tá já confirmado. Rolou, já rolou. Aquele que perder vai cantar o hino do adversário. Aliás, teve um ouvinte que escreveu aqui uma proposta bacana. Isso pode até ficar pro próximo no Campeonato Brasileiro. Ou, de repente, uma semifinal, final. Qual é a proposta? Seria o seguinte, se o Mano perder, ele narra a defesa do Marcos no pênalti do Marcelinho. Se o Dodô perder, ele narra o gol do Guerreiro no Mundial. A minha é fácil. Legal, hein? Dodô é profissional, né? Aí é sacanagem. O Domênico narrou o Campeonato Brasileiro, ele comemora gol de todos os times igual. É, o Domênico é profissa, velho. Se quiser, a gente quem mandou isso aqui foi o Gilberto. Que agora? A gente aposta agora. Gilberto José Brito. Eu aposto qualquer coisa. Quer isso aí? Quer mudar? Muda aí. Calma, Domênico. Uma aposta legal pro Mano. O Mano que empolgou, né, velho? Uma aposta legal pro Mano era fazer ele voltar pro Rio de Janeiro. voltar pro Rio de Janeiro, mas sem ser de avião. Ele ficar na Dutra pedindo carona, dá um jeito. Filmar, né? Filmar. O Jefferson Luiz de Brito, ele fala assim, melhor do que cantar o hino, o Domênico poderia gritar vai Corinthians com toda a força e acabar virando vinheta do programa. Ó, oh. Essa é boa, hein, Domênico? Essa é boa mesmo, hein? Cada vez que entrasse um ouvinte, né, torcedor, eu não posso gritar. Estraga a voz. Eita, com medo? Você não falou que ia ganhar? Mas será o cara, o clube medo. Da voz? Pera só um minuto, eu cuido da minha voz, eu dependo dela. Mas você vai ganhar? Como é que você vai gritar? Ah, eu vou ganhar, é verdade. Ô, Ale, precisa passar. Eu podia gritar, aqui tem um bando de loucos. Olha, precisa passar um álcool na tela do seu notebook aí, velho. Ah, eu te falar. Desatualizado. Tudo manchado, velho. Deve ter barata essa sacola aí, velho. Estádio 97. Vamos aos nossos ouvintes no 3284-7097. Lembrando, quem ligar e disser, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ganha um kit das baterias zero quilômetro e no final do programa da semana concorre a um kit churrasco. Boa. Das baterias zero quilômetro. Hoje é terça-feira, apenas os ouvintes virgens têm direito. Virgem no nosso vocabulário do estádio, sim, aquele que nunca entrou ao vivo no ar com a gente, tá bom? 3284-7097, toca Manco! Toca Manco! Isso é surra, viu? Quase deu pro Besiktas, hein? É? Primeiro jogo. Quanto foi o jogo? Quanto foi? 5-0 pro Bayern. Ah, quase deu. Eita, caiu de novo. Ele tem que só ganhar de 6 em casa. Ah, acho que dá. Quase deu. Imagina. Alô? Alô? Quem fala? É o Diego. Ô, Diego, tudo bem? Beleza, cara. É Diego do quê? Amaral. Que mais? Só isso. Ah, Amaral. Diego Amaral. Nossa, quantos anos você tem, Diego? Aí, né? Eu, 27. RG número 2. 2.7. É, Marcão. Quando eu digo pra você que não vai dar, porque não dá, Marcão. Ah, quando eu digo... ah, mas olha... Seis. Só? Seis é pouco. Seis é mais. É, lógico que é pouco. Seis é mais. Mais. Esse é mais. Mais. Ah, foi boa essa aí, hein? Ah, merda. O que é? Foi boa, RG. Foi boa. Merda, tá esse cabelo caindo na sua testa aí, essa porra. Cabelo de boneca velha. É, tá. Cabelo de boneca velha. Isso aí não chega a ser, tá mais loiro. Não chega a ser um topete. Isso não, é, tá mais pra penacho. Tá mais pra brincadeira. Mas tá mais loiro, você pintou. O Alê, ele é calvo, assim. Porque deve ter de mulher que ficou fazendo cafuné nele na vida. Muito. Ai, ai, ai. Maravilhosa. Imagina isso. Imagina. E também derrotas. Eu tô parecendo, às vezes, quando ele cai um pouco pra frente, o bandido da luz vermelha. Ele tá a mistura do Bandido da Luz Vermelha com o Clóvis Bornai. Ô, meu velho, e o bairro que você mora, qual é? Eu, bairro Assunção. Assunção. Ah, São Bernardo. São Bernardo. E o time? Qual o time? Tricolor do Morumbi. Paulo! Olha, desde ontem nós temos aqui só o verdadeiro muro tricolor das lamentações. É isso mesmo, mano. Você quer falar com o palhaço Dorivinha, não? É. Dorivinha. Esses dias eu vi um meme aí, é o técnico do rival, né? Dorival. Se você quiser falar, o palhaço Dorivinha, né? Tá aqui também. Você palhaço viu, Dorivinha. Fica fazendo a campanha. E se quiser um chupinha retroativo também, não tem. Mas, Diego, desabafa aí, né? É, Diegão, você é da ala anti-Dorival ou você é da ala a favor do Dorival Júnior? Ala anti-Dorival. Ala a favor de São Paulo. Deixa ele responder, mano. Acho que são coisas um pouco separadas, assim. Quando a gente fala da política do São Paulo, não tem como elogiar os últimos 10 anos tendo visto os resultados que a gente teve financeiramente dentro de campo. Só que tem coisa que o Dorival faz que não depende do Leco, cara. Você colocar o Edmar, o Sidão... A escalação, a forma que ele monta o time, esquema tático, tá todo mundo vendo que o Diego Souza não é centroavante, o Nenê jogado na lateral do campo, o cara não aguenta correr. Então são coisas que é decisão dele, que não depende da diretoria, cara. Ô Diego, com relação ao Diego Souza, cara, eu só sou o Dorival, porque a questão do Diego Souza não é ele tá jogando fora de posição. A questão do Diego Souza é física, cara. Ele tá muito abaixo fisicamente comparado ao restante do elenco. Se o Diego Souza for recuado pra jogar na meia, ele vai participar ainda mais do jogo e vai se cansar ainda mais. Concordo. É ou não é, Ale? O time tá pesado. Não tem a dinâmica, né? Eu acho que, particularmente... Mas aí você tem o Diego Souza, que não é o camisa 9, ele põe de 9. Se for recuar pra meia, o cara não consegue jogar. Então não põe no campo. Então, exatamente. A convicção do técnico tem que ser, o Diego Souza, ele foi contratado pelo São Paulo, pra de repente, mesmo que pequena a possibilidade, ele jogar uma Copa do Mundo, certo? A posição que o Tite vai aproveitar ele lá na Copa do Mundo, caso ele fosse, seria nessa posição, cara. De repente, até, a condição dele ter sido contratado... Ô, Marcão, mas até aí, o Tite não vai fazer o São Paulo ganhar jogo. Exatamente, o São Paulo não deve ficar pensando mas, no Tite. Mas, deixa eu te falar um negócio, Diego. Quando o Diego Souza ventilaram a possibilidade do Diego Souza ser contratado, eu sempre falei, eu acompanho os jogos do Sport, aí o ano passado eu vi o Diego Souza com 15 minutos de jogo, ele tá morto em campo. Mas, de repente, cara, com a saída do Hernanes, e antes de contratar o Nenê, era o que tinha no mercado. Todo mundo queria o Diego Souza. Então, o que acontece? Numa dessa aí, quando o São Paulo foi contratar, ele falou, até topo, de repente, pra jogar no São Paulo, mas a minha condição é a seguinte, eu quero ser aproveitado dessa maneira, porque, de repente, eu quero estar numa Copa do Mundo, e é dessa maneira que o São Paulo, que o Tite tá me aproveitando lá. Se numa dessa aí... Olha o sombra aqui antes. Palhaço. Numa dessa, foi uma condição que o jogador impôs pra poder vir pro São Paulo, cara. Mas tá errado, né, Marcos? Tá tudo errado, peraí. Desculpa, o São Paulo tem que ficar pensando no Diego Souza e na seleção, e no Tite. Tá errado. Aí você não traz. O São Paulo tem que pensar nele. Sim, aí você não traz. Aí você não paga um cara 10 milhões pro cara ficar pensando nele. Aí é que tá. Aí depois o São Paulo não contrata ninguém, aí vocês vão estar aqui. Mas é aquele discurso que o São Paulo é maior que qualquer jogador. Mas jogador nenhum é maior que o São Paulo. Fala, Diego. Fala, Diego. Concordo. Fala, Diego. Vamos deixar, o Diego. Diego, por favor, pode falar. Não é Diego. O que adianta contratar o cara e colocar o cara em posição errada, entendeu? É errado. O São Paulo pode ficar pensando outra. Você vê no Dorival tanta falta de convicção. Exatamente. Que mesmo o Diego Souza não sendo centroavante, aí ele fala que é falso centroavante, o que for que ele quer dizer. Mas ele não prepara o time pro cara jogar, o cara não consegue tocar na bola. Mas ele não consegue tocar na bola em função da condição física dele, Diego. Agora vamos ser justos, hein? Vamos também nos colocar na posição do Dorival, hein? Atenção. Gastaram 10 milhões de reais pra trazer o Diego Souza. Como é que você tira um cara desse do time? Quando você, tá bom, mas o Dorival vai ser cobrado e ele vai ser demitido ou não se ele não ganhar jogo. Lógico, não adianta ele olhar pro Raí e falar, Raí, coloquei o cara de 10 milhões aqui e não ganhou o jogo porque o cara tá em campo. Quem escala é ele. Na teoria, isso que vocês estão falando é tudo bonito, cara. Na prática, funciona de forma diferente. Você entender no dia a dia do clube, como que funciona chegar e falar assim, ó, você trouxe um cara de 10 milhões de reais, mas ele não tá com condição física de jogo. Lógico. Eu não tenho como colocar ele em campo. Então, como que é isso? Ou existe uma pressão, fala assim, não, você tem que pôr ele pra jogar. Lógico. Porque que Porque esses bastidores, a gente não sabe como funciona. Mas eu não tenho dúvida que é dessa maneira. Sabe aquela velha história que o Muricy fala, que a gente não sabe 5% do que acontece nos bastidores? Então, assim, quando você já traz um jogador de 10 milhões de reais, já fica subentendido que é o seguinte, meu... Vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Óbvio. Porque... Sombra. Oi. Eu concordo contigo. Obrigado. Vamos partir do princípio que o Diego Souza não pode sair do time. Mas você não vê no Dorival uma forma dele montar um esquema tático pro Diego Souza jogar, então. Eu vejo uma forma. Mas o Prato não tinha essa forma. Nem o Diego Souza joga, nem o Nenê joga. Você vê um monte de jogadores espalhados. O Prato era a mesma coisa. O time jogava pro Prato? Ô, Diego, só um minutinho. É que o Prato já é centroavante e o Prato... Também não chegava nele a bola. Não, mas tudo bem. Mas não ficar parado lá. Claro. Você quer um exemplo? Função. Vocês querem um exemplo? O time de 2016, que chegou na semifinal da Libertadores com o Balsa. O Balsa montou o time pro Ganso jogar. Ele falou que ia levar o Ganso para a seleção. E quase levou. Então o time inteiro, o esquema tático do Balde, você gostando, se era um jogo bonito ou não, era pro Ganso jogar bola. Ok, agora precisa analisar contextos. Claro. Precisa ver qual era o elenco na época, que se era viável montar um time para um jogador. E quem que vai correr pelo Diego Souza? O Nenê e o Cueva? E outra, ele acabou de citar o Nenê aqui. O Nenê fez quantas partidas até agora pelo São Paulo, Diego? Acho que 3. Você quer que o cara já esteja entrosado, é isso que tá falando? Não. Não, uma coisa, dá uma segurada, né, mano? Calma aí. Peraí. Então quer dizer que o Dorival tem que morrer abraçado com essa história do Diego, é isso? Como assim? Ele vai bancar até o final, o Diego, como... Não é ele bancar, ô Mota. O treinador, ele é subordinado. Porque ele custou 10 milhões. Ele é subordinado a uma diretoria, cara. E se os caras chegam pro cara e falam assim, ó, Diego Souza vai ter que jogar, você vai fazer o quê? E cadê aquele discursinho que vocês faziam aqui que, ó, o Cueva não é maior que o São Paulo... Mas, ô Mota, isso que você tá falando na teoria é bonito, cara, mas na prática funciona de forma diferente, cara. Também temos que ver o seguinte, o Cueva, ele cometeu um ato... Que não foi uma questão técnica, é um ato de indisciplina. Isso eu acho que... Atos de indisciplina são graves. Claro. Por isso que a gente fala, não é maior. Nenhum jogador é maior que o São Paulo. Mas ali é, são casos diferentes. Não, mas vocês estão falando que, como pagou 10 milhões, ele tem que jogar e pronto. Mas é isso que fica subentendido quando você traz um jogador de 10 milhões. Fica subentendido, mas a questão técnica é o seguinte. O Diego Souza está mal. Tá mal, não tá jogando. E você vai bancar isso até quando? Eu acho, cara, em campo? Eu acho que é cedo, na minha opinião. Eu não acho que o Dorival. Gente, você não tá bem fisicamente. Eu acho que você tinha que sair agora. Vamos fortalecer você, ficar melhor. E agora não tá dando certo. É vamos o que esperar tinha que acontecer. Um pouco. É que tinha então, que ter. Mas... Se é um técnico que tem. Ele nem volta. Tem estofo. Se é um técnico que tem estofo. E chega e chama junto com o Raí. Agora. Sabe que eu e acho aí que, resolve sabe a situação. Que precisa, mas não pode ficar submetido a isso, Marcão. Sabe o que precisa fazer? É, quando vai contratar um jogador, principalmente com esse valor, é você estudar bem o jogador. O que aconteceu com o Diego Souza no Sport, quando o Palmeiras fez a proposta, o Sport não aceitou e ele voltou pro Sport. Ele não jogou mais. Mas aí não foi marra, será, Ale? Não, então foi, mas um jogador que tem esse tipo de comportamento, você já fica e fala, opa... Eu sempre tive desconfiança com o Diego como é que ele, disso. Como ele foi jogar no Fluminense? Ele foi jogar no Fluminense há pouco tempo. Ficou lá um mês e picou a mula dele. Então, assim, tem que... Como é que é o comportamento? O que o Diego Souza fazia quando jogava no Sport? Ah, ele ficava jogando futebol e tomando a cervejinha dele, não treinava. Como é que era ele no treinamento? Se dedicava, não se dedicava? Então, assim... Quando você vai fazer um investimento desse, você tem que pesquisar muito. Mas sabe o que é? O desespero, Ale. Antes, é o desespero, porque antes, o São Paulo só faz cagada em contratação. Mas eu concordo com você, Ale. Antes, você tirou o Hernandes, ele estava sendo idolatrado, ele estava sendo idolatrado lá no Sport, aí veio para o Rio, e aí todo mundo viu o que aconteceu, né, cara? A volta dele, como foi. Eu nem acho que o grande problema tático do São Paulo seja o Diego Souza. Eu acho que são as convicções do Dorival. Você quer outro exemplo de que ele é um cara que morre abraçado com o jogador? Você vê hoje a dupla de volante do São Paulo é Jusilei e Petros. O Petros não tá bem e isso todo mundo fala. Não sou eu que tô falando, a mídia, vocês falam aí todo dia. Você vê o Hudson no banco, ele não vai trocar o Petros pelo Hudson. Ô, Diego, outra coisa. O Petros, cara, hoje ele é capitão do time. Eu concordo que ele mas não vem jogando... Mas que seja capitão, mas o cara não tá jogando bola. Não, mas presta atenção. Outro. Mas ele não tá jogando bola quantos jogos, cara? Pô, desde o final do ano passado, cara. Não, senhor, não, para, senhor, você tá sendo injusto. Menos, o torcedor... Menos, esse ano a memória mesmo, é muito curta, esse ano o mesmo Diego. O Petros fez uma partida maravilhosa. Claro. Que aqui foi contra... Foi no meio de semana que o São Paulo ganhou de 2-0, acho que foi do Mirassol. É. Foi do Mirassol, mas ele jogou na meia. Ah, fez uma meia. Partida maravilhosa aquela partida. Mas tá vendo, o torcedor ele é muito emergente, Sombra. O torcedor ele é muito imediatista, cara. O novo Hernani não conseguiu. Diego, eu respeito as opiniões e entendo. E por que eu respeito profundamente a opinião sua, do Marcão e de todo mundo? Porque o torcedor de São Paulo está desesperado. Ah, então. Mas é o torcedor, quando está desesperado, ele, pra ele, tudo tem que mudar. Tudo tem que virar de ponta cabeça, da noite pro dia. E no dia seguinte, se você fizer isso e também não der certo, desvira. Então você fica... O São Paulo hoje, você fica... É que nem o colchão que tá velho. Você pode virar de lado várias vezes, ele vai continuar ruim. Não tem jeito. Não, você põe também... no sol pra melhorar. Eu também acho, Sombra. E acho assim, a gente nunca teve continuidade de técnico nos últimos anos. Os caras duram 3 meses. Eu vi um estudo recente aí que é absurdo tanto troca de técnico que o São Paulo tem. E nem por isso ganhamos alguma coisa, que tem que demitir o Dorival agora, porque você vai olhar quem no mercado. Não isso. Tem. Isso. Não tem ninguém exatamente no mercado. Mas eu acho que é um papel do Raí, do Ricardo Rocha, do Lugano, quem tá lá, colado lá do Dorival, tentar alertar ele a mudar um pouco as convicções, porque tá todo mundo vendo que o time não tá produzindo. Mas provavelmente e o tempo isso do Dorival acontece. Tá acabando. Provavelmente isso acontece, viu, Diego? Você não tem a dúvida que... Ale, você conhece mais bastidor de futebol? Diretor e técnico conversam, não dá uns toques. Por que você não acha isso, que você não acha aquilo? Normalmente um dia depois do jogo, né? Pra, tem que ter uma reunião, né? Pra ouvir o que o treinador tem pra falar, pra ouvir as explicações e tal. E aí acho até que essa comissão aí do Dorival, quando vai dialogar com os ídolos do São Paulo, que agora estão ali ajudando no comando, eu acho que... Tem que haver uma troca de experiência, né? De visão mesmo, né? Quem tá vendo de fora ali, eu acho que isso é natural. Agora, se o treinador, ele morre com as convicções dele, aí não tem o que fazer, né? Aí lógico que amanhã mesmo ele vai ser demitido, porque o resultado não vai aparecer. Exatamente. Uma coisa é a seguinte, eu acho que mudar agora no Campeonato Paulista não vai adiantar nada. Nada. Nada. Eu, na minha opinião, não vai mudar nada. E eu acho que o novo treinador que entrar, ele vai entrar com uma responsabilidade de querer mudar tudo e começa o trabalho do zero. É. Ele não vai querer dar continuidade ao trabalho que o Dorival fez, até por pressão de torcida, pressão de dirigente, tudo. Então, qualquer pessoa que entrar hoje no São Paulo, ele vai querer começar tudo do zero. Ah, eu acho que tem uma parte que o Dorival já está queimado com a diretoria. E aí que foi aquela história dele ter falado que ele não pediu jogadores. Eu acho que aí já tem uma queimação. Isso também é um. Eu acho que já tem uma parte queimada. Já que queimou com a torcida, queimou com a diretoria e agora tá indo pro caminho de queimar com os jogadores. Agora, Ale, ele fala que ele não faz gol. É verdade que ele falou que faltou penetração? É, teve uma falou mesmo, é? Uma parte ali da entrevista dele que e ele falou. E o que o Marco Rocha disse? O técnico dele, ô Sombra, o que o Marco achou do técnico dele? As declarações do Dorival Júnior na entrevista coletiva estão tão desastrosas, cara. Eu acho que ele podia fazer uma entrevista coletiva. Não, mídia trainer. Era um silver tape, colocar na boca dele pra não falar nada. Ah, o Lucha já fez isso lá no Flamengo. É verdade. Ele não sabe falar em entrevista coletiva. Calma. Por quê, Dodô? Vai te catar. De novo. Eu falo pro Ben. Vai, que assim, Diego. Diego, é o seguinte, irmão. Tava quieto até agora. Tem que deixar o cara trabalhar. O Domênico tá sendo sarcástico, mas ô, Diegão, quando o Cueva e Nenê se entrosarem nesse meio de campo, vai ser ele que vai dar liga. Não, eu acho que quando. Deixa o homem. Aí o Cueva vai embora, vai ser. Não, mas é uma qualidade que poucos meias no Brasil hoje têm. Você conta nos dedos aí os times que tem meias. Você tem o Palmeiras, você tem o Cruzeiro, mas você conta nos dedos aí os times que tem qualidade de meio campo que o São Paulo tem. Não tem discutível. Mas né? Não conversa. O Sombra fez uma analogia dias atrás aí que tem brinquedos de criança que não conversam, né? Que, enfim, acho que vai ser um trabalho do Dorival aí. Não sei se ele vai ter tempo pra isso. De fazer esses caras jogarem bola. O tempo tá acabando. E eu vi uma entrevista do Muricy ontem lá no Bem Amigos, ele falou um negócio interessante. Ele falou que o Brasil começou a exportar esse sistema 4-2-3-1 e os caras não mudam isso hoje e tentam encaixar a característica dos jogadores brasileiros nesse esquema. É o esquema da moda, né, Diego? Isso eu concordo contigo, porque assim, você tem que armar o time conforme as peças que você tem. Ficar forçando uma situação... É, os caras forçam, hein? Aí que eu falo das convicções do Dorival. Aliás, eu acho que ele caiu no Santos por causa disso, né, Gê? Tem peças lentas, também. Ele tem peça que tem muita qualidade no pé, mas os caras são lentos. Monta um esquema pros caras jogarem. E o Dorival caiu uma com das... dois pontas abertos. Ele começou com essa história lá, né? Que ele quis treinar quando voltou e queria esse esquema, queria. Agora eu vou dizer o Santos você. Começou o a perder e ele caiu. Se o Cueva tivesse feito dois gols no primeiro tempo, nós não estaríamos... Metade do que nós estamos discutindo hoje, nesse momento, clássico é isso. Não estaria sendo discutido. Clássico é assim. Mas se minha avó não estava aqui. A grande discussão não foi nem em cima da atuação do São Paulo. Foi em cima das convicções do Dorival do segundo tempo, que ele matou com o time. Mas eu acho que ele vai rever isso aí. Eu acho, na minha opinião, não sei. Eu li hoje que a diretoria chamou ele para uma conversa lá. Porque não é, chamou pra conversa. Gente, eles trabalham tudo no CT, estão ali conversando. Lógico. E teve uma conversa que o Diego Souza, o Cueva. Quem é? O Nenê. E o Nenê foi e foram conversar com ele e falou assim, não dá pra tirar os três ao mesmo tempo do time. Tipo, eles estão dando ordem pro treinador, né? Tipo, eu arriscaria dizer que, tecnicamente falando, não dá pra... Fisicamente, ok. Mas tecnicamente, não é que você não pode tirar os três, você não pode tirar dois. Na verdade, o que acontece é o seguinte, você tira o medo do outro time. Você fala, lógico, tira todos desmontou os três, o meio de campo dos caras. Vamos pra cima, né? Altura, né? É isso você aí. Falou, né, chefe? Ô, Diego, abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Mas é isso aí, bicho. Vamos amargar mais um ano e meio aí chorando. Vai ser assim mesmo. Deixa eu mandar um abraço aí. Manda aí. Claro. Manda um abraço aí pro pessoal da Arizona. Futebol de segunda-feira aí, a empresa Arizona. Então, pessoal, tudo ouve no estádio 97. Boa! Lá. Gente boa. Isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês aí. Vocês são impagáveis. Valeu, Diegão. Vamos São Paulo, hein? Pagáveis. Valeu, cara. Pô, eu gostei do palhaço Dorivinha. Palhaço Dorivinha! Vocês são tudo antes, irmão. Palhaço Dorivinha. Que vocês fizeram ontem. Aê! Ô, RG, vamos abrir. O que vocês fizeram com o Marcão ontem não se faz. É verdade, Domênico Gato. Muito obrigado, hein? Não se faz. Muito obrigado, Domênico Gato. A aposta tem que pagar. Quem vamos à trilha do palhacinho pra você contar piada? Vamos. Olha isso é bom, que nem o palhacinho do Morde a Sopa. Você tá de brincadeira. Aê! Tá de brincadeira. O RG, perto do palhacinho, é um mestre. Como é que é, Domênico? É um trouxa. Aí, Dodô. Brincadeira, velho. Hoje vem contar piada, repetiu de novo. Ah, mas é a idade. Até pedi desculpa pro convidado. Pô, mas, você tá de brincadeira. Mas aí, Dodô, 100 mulheres chegaram no céu. Nossa. 100. Aquela fila assim. Porra. Não acabava mais. Né? Só nada. Morreu mulher, hein? Porra. 100 lá. Nossa. Ora, meu, falatório do cacete, hein? É, bicho. Aí o homem chegou lá na. Que medo. O homem chegou lá. Pediu um almoço, então, imagina, no restaurante. Meu Deus. O homem chegou lá na frente. Haja salada. Aí olhou, né? Aquele... 3 dias. 100 mulheres, né? 100. Aí ele pegou assim. Quem já mexeu no celular? Assim mesmo? Do marido. Do marido escondido. Cheguem mais perto. Ixi. Aí, rapaz, uma olhou pra outra, outra olhou pra uma, tal, pra cá. 99. Putz, 99? Ficou uma lá atrás. É, Ale, cuidado. Aí ele olhou e falou assim: por favor, tragam a surdinha também. Ah, sensacional! Isso é uma piada bem contada, pô! Chupa, palhacinho trouxa! Chupa, palhaço! Palhaço bom, palhaço bom é o palhaço do Olivinha, chupa! É. Você sabe que ligou! Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. Opa, quer viver esse clima bacana do Estádio 97 com toda a turma do Estádio 97? Vai rolar. Então vem aí a temporada 2018 do Resort do Estádio 97. Show, hein? Ó, e novidades, hein? Esse ano mudamos de resort. Ah, esse. Show de bola. Este ano estaremos no Vale Suíço. Bacana demais o Vale Suíço. Vale Suíço, velho. E ó, vai ser um pouco mais cedo no ano, hein? Vai ser no dia dias 18, 19 e 20 de maio, tá bom? Maio. E o Vale Suíço é muito legal, tem uma grande variedade de suítes. Eu tava falando com o pessoal da Lotus Travel, que é tanta variedade que o pessoal fala assim, pô, e aí, vamos no chalé? Vamos qual? Vamos no apartamento VIP? Qual que a gente vai? É, meu. É. Chalé deve ser legal. Chalé família, com lareira, ô Motinha. O Mota vai ficar em que jaula? Ah, juiz! Eu vou ficar num quarto, mesmo quarto que você. Não, aí não. Vai. Aí eu acho que não vai, porque a dona encrenca não vai, já falou pra mim, então vai ficar nós dois. Não, não. Que a dona encrenca vai liberar o Ale pra isso. Não vai. Já falou pra mim. Já pensou a Ale e Motinha no. Nossa, ela libera. Ela fica na banheira, ela confia em nós. Já pensou, velho? Isso é verdade. Ela fica na banheira. Em mim não, né? Mas em nós, quem sabe? Mas ali, a dona encrenca, ela. Que percepção que ela tem das pessoas do estádio? Que são pessoas de caráter duvidoso, não. Pessoas que, sim, são fiéis à esposa, como não, que é? A maioria esmagadora... Pô, teve que comprometeu aí. É, vou falar dos que estão vivos, estão entre nós, sim. Vou tirar o RG dessa. Ah, RG. Mas ela... Isso. Você podia trazer ela pra me ressuscitar, né? Eu vou falar um negócio. Isso, mandou bem. Isso, velho. E você percebeu que são os santistas, né? Querendo fazer gracinha. Não. Os caras estão meio filho do quitandeiro aqui, John Terry. Chefe Benedetti. Talarico. Ah, mas ela não faz milagre também, né? Você que nunca tentou. Mas ela faz com você? Como é que ela faz? Ah, aqui tem café no bolo, filho. Enquanto eu tiver língua e dedo, nenhuma mulher me mete dedo. Você tá me roubando. Ah, você inventou a frase. Mas ela sabe que o Dodô foi um bandalho, né? Eu sou o quê? Bandalho. Bandalho. Mas agora já tá um homem direito e tal, mas... Provavelmente se aprontou muito. Muito. Araraquara balança quando ouve Domênico. O vácuo do Cristo, ele já foi muito. E fez muito DJ nessa vida, essa que é a realidade. Sim, né? bastante. Mas agora é um homem de bem, um de homem bem. De famílias. Ele só tem uma peguete fixa. Família louca. Domênico, você tem mais de uma família? Essa anta gorda, essa isso? Baleia. Qual dela? A grávida de Taubaté. Chefe Benedê. Não conta, porque é praticamente um puff. Puff. Fala assim do chefe. Mas voltando pro resort, por que que ela não vai? Não, ela vai. E o Marcão? E o Marcão? Continua? Não, o Marcão. Continua seu raciocínio? É, vai. Vai chegar bate, no sombra, quero ver. O Marcão, ele realmente é um cara mais assim, promíscuo, mas ele sabe onde jogar. Com responsabilidade, Lógico. Motinha. Como é que é promíscuo sem com responsabilidade? Não, porque ele vai, ele sabe, ele só vai ali no inferno e ele beija o capeta. Certo. Aí fora daquele, sabe? Aliás, o Marcão só quer capeta. Motinha. Olha, o Motinha é um caso que o Motinha é amigo da Tereza, ou amiga, né? Cuidado, hein? Pessoal, amigo pessoal. É, cuidado. Eu tô sabendo que ele tá no grupo lá das mulheres, é isso? Pô, só ele tá lá. O RG... um grupo das mulheres do estádio. O RG e o chefe falando que eles estão falando é com o Motinha que eu tenho que tomar cuidado. Cuidado. E o RG? Cuidado. Não, o RG já falei, né? Já, e o Sombra? Não, o Sombra é maravilhoso. Fala sempre. E o Bar? Sombra, você deixa? E o Mano, Mano. Mano, a gente, pô, porque o que acontece? Mano é casado já, né? E outro, ele prefere muito mais uma barra de fazer ginástica do que uma moça, exatamente. É, né? Então, e o Bar? O que você acha? Basílio, atrás o de você. Eu sei bastante, tem mais história que o Forrest Gump. Tem que tomar cuidado também. O Bar só gosta de assistir. Basílio é a gente que faz. Não, mas o perigoso do Bar é o seguinte: você tá num momento íntimo com a sua mulher e de repente você acende a luz, o Bar tá na poltrona ali no canto. Assistindo. Ele é o da poltrona? É, ele é o da poltrona. Ele quer assistir. Mas ele não faz mais essas coisas, gente. Não faz. A dona dele não deixa. Mas a se você dona. Quer curtir toda essa vibe da galera do Estádio 97, estaremos então em maio, de 18 a 20 de maio, com o resort do Estádio 97 no Vale Suíço. Cheio de novidades. Resort novo, estaremos com vocês por lá. O resort é maravilhoso, chalés, apartamentos variados, um lago sensacional com pedalinho, salão de jogos, academia, quadra de tênis, quadra de vôlei na areia lá, né? E tem mais, olha, mais uma grande novidade. Você que curte aí uma bebidinha bacana durante o dia e tal, mas tá duro de grana, etc e tal. Nessa edição do resort, fica liberado água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas, das 10 da manhã às 11 da noite, tá incluído no pacote. Pô, show de bola. Aí sim. Então, olha, você deve ligar agora pra fazer a sua reserva. Lá na Lotus Travel, 28964665. Pode ligar agora, tem um time da Lotus aguardando. 28964665. E ó, também ó, naquele horário ali das 11 da manhã às 2 da tarde, petiscos à vontade. Ah, petiscos. Você não precisa assinar comanda. Ah, quero petiscos. Tem petiscos lá. Né? Assim, petiscos, eu acho legal. Você não vai pagar por esses petiscos, não. Uma porção de fritas aí. Aí o cara chega lá. Pra beliscar uma porção de bunda, de repente. Também, posso pedir o Alê de petisco? Vou pedir a segurança, pediu Kevin Costner, ou guarda-costas. Kevin é primo do Azayan. E o sobrenome qual é, Ale? Costner. Que homem. Muito bem. Então liga lá na Lotus. Se você quiser também informações via WhatsApp, o número é 96-329-7659. 96-329-7659. O resort do estádio veio pra arrebentar, dessa vez no Vale Suíço. E você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Crianças até 12 anos num apartamento com 2 adultos não pagam. É. E esse ano vai ter vôlei pras meninas, hein? Vôlei de areia pras meninas. Elas vão. Porque a mulherada beach curte vôlei. Um vôlei, né? Fazer um beach vôlei com as meninas lá. Eu vou levar meu shortinho. De lycra. Vai jogar vôlei. É o que cena, hein? Shortinho do Zé Geraldo? Visão do inferno. Shortinho dele. Ah, você é legal, sua visão, é. Nossa. Com essas veias tudo estourada aí é legal pra caramba. Shortinho dele é mais ou menos o pano que você usa pra fazer uma lona de circo. Falou. O Marcelo Airan escreve falando: eu pensava que o Mano falava bobagem. Mas esse Marcão aí, o palhaço do Orivinha, estragou. Você tá de brincadeira, esse cara é um brincalhão. Palhaço do Orivinha é embaçado. Não, palhaço do Orivinha, eu tô te falando um negócio. Vocês são muito antes mesmo. Sensacional, Orivinha. O Vieira é um cretino. Falar em cena, hein, aquela do Jefferson lá, né, do Operário, metendo a mão na cara do Ganso, murro na cara do Gandula, velho. Coitado do Gandula. Estourou o nariz do Gandula, velho. Que feio aquilo. Caraca, bicho. Oh, pegou o moleque de 19 anos. Peraí, que a gente tá falando tanto, mas esqueci de falar uma coisa. E o Grêmio vai cair mesmo, Vieira? Você é um brincalhão, mano. Você viu os caras fazendo programa lá no Rio Grande do Sul? Com medo, é aquele, cara. Mas o cara falou assim, ó. Por quê? O cara no Rio Grande do Sul fez um programa, RG, lá de debate e tal. O cara falou assim: se acontecer isso, tem que virar o jogo, porque o Grêmio não pode cair. Olha, nossa, só tem dois times. Cara, a preocupação dos caras é se o Grêmio vai cair. O Grêmio não tá nem aí pro Campeonato Gaúcho. Ah, ué, mas é verdade. Mas não pode cair, né? Ah, o que, que tem que acontecer pra não cair? Olha, tem que acontecer? Ganhar dois jogos. Dois jogos. Dois de quatro, sendo de que quatro. Um dos quatro é o Inter. Olha aí, mas esse vai ser o mais fácil do Grêmio. Olha, vai. Olha, esse é o mais fácil. Vai nessa. Batalha dos Aflitos, parte 2. Ele tá com medo, né? Você não tá sempre preocupado. O Inter é o último de todos? É o Inter, né? É o último jogo. Ei, Vieira, fala sério, você não tá preocupado. Você imaginou, nem um pouco. Nem um pouco. Nossa, o Inter, amanhã eu tô ganhando a Recopa Sul-Americana de novo, mais uma. Amanhã eu vou jogar a final contra o Independente. Já pensou o Inter? Mas tá falando o Inter do derrubando, chão, hein? Tá falando da Recopa. O Inter derrubando o Grêmio. Não existe, não, isso, existe. Coisa linda, hein, Vieira? Olha. Seria linda, hein? Ó, vamos lá. Mais mensagens aqui. O Rodrigo Catingueira. Puxa vida, sempre que o mano aposta, dá zica. Nossa, agora o mano vai ficar apavorado. É. É, o Henrique Oliveira, Marcão, pede tempo de trabalho pro Dorival. É, pede tempo de trabalho pro Dorival e cansava de esculachar o Ceni o tempo todo. Isso. Mais uma vez, vou ter que falar. Rogério Henrique Ceni. De Santa Isabel. Aí, ó, terra da RG. Tá vendo? Terra da RG. Os caras estão mandando. Ah, mas é o que eu falo, gente. É, pô, nada contra o mito Rogério Ceni, o goleiro Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube. Mas, cara, como treinador, infelizmente, ele ficou 6 meses no São Paulo fazendo pré-temporada. Cada jogo era uma escalação, cada jogo era variação tática. Jogador brasileiro, cara, ele gosta de rotina. Não adianta você ficar querendo incorporar esquema europeu que nem o Rogério Ceni quis fazer. Mas digamos que também foi vítima de muitas coisas ali, né? Sim. Não, você vai falar venda de jogadores, mas efetivamente, de titular, cara, ele perdeu o Thiago Mendes e Michael, cara. E o David Neres. Ah, o David Neres. Pega a escalação do Defensa e Justiça, a eliminação. Teoricamente, se fossem titulares, teriam que estar jogando. Não, pega a escalação. Não tô dizendo que ele foi injustiçado. Não, mas então, mas é o que eu tô falando. Também não dá pra depositar faz parte, tudo, não. Não, claro, faz parte de um contexto. Mas assim, venda de jogador titular, e perdeu Thiago Mendes e Michael. Vamos ver que mais mensagem daqui. O Evandro. Evandro. Dodô, não sou palmeirense, sou seu fã. Outro dia vi sua entrevista ao Benja com a participação do Bola e achei sensacional. Faz tempo isso aí. Levem o Bola e o Emílio aí na rádio pra uma participação especial no Estádio 97. Abraço a todos diretamente aqui de Londres. O Emílio é muito difícil de vir, ele é cheio de atividades. O Bola vem, viu? Eu acho que o Bola vem. É, vamos falar com a assessora do Emílio, a Pepela, pra ver se tem um lugarzinho na agenda. Pra mim. Ou se não, convida aqueles pequeninos anões. Sim. Eles estão meio avulso agora, porque agora não tem mais... E as paniquetes ali? Tá no rádio. Não tem legendário, não tem mais pânico. E as paniquetes? Aquela moça da novela, Estela. Estela. Parece que ela engoliu o Fiuk. Vai trabalhar mal assim nos Sete Anões. Mas também puseram... Eu li hoje uma coluna no UOL, se eu não me engano, falando sobre a Anã, né? Ah, perdeu totalmente a função ali. Puseram assim, como o cara escreveu. Pintor de rodapé. Falou assim, puseram como se fosse aberração de circo só pra dar ibope. É. Aí não é legal. Nada é debatido sobre a questão da Anã dentro do processo. Só no primeiro capítulo. Sim. Primeiro capítulo, a Anã não alcança o chuveiro. A Anã não alcança a torneira. É. A Anã não tem que subir no banquinho. Aí deram o banquinho pra ela, acabou o programa. Deram o banquinho pra ela e acabou tudo o problema. Resolveu o problema. Resolveram a questão da acessibilidade. Não tem função nenhuma na novela. Não, mas ela não é um personagem importante. Não, mas tudo bem, mas ela tomou o fora do Portugal lá, Joaquim, é verdade, Manoel, ali era a hora dela brilhar. Ele vai ficar cego. Ele vai ficar? Ela cego. Ela queria. Castigo, castigo, porque ele queria... é o bumerangue, vai e volta. É. Ele queria pegar toda a fortuna dela. Aí, ela, Sentou na graxa. Mas ali, fora isso, ela não tem mais importância nenhuma. Era a hora dela brilhar ali. Aquela interpretação e tal. Ela ficou chocada. Ela é ruim. Ela é ruim. O cigano, o Igor, só que ela ficou chocada. Tamanho mini, velho. Não, eu não gostei, rapaz. Foi o Mano que falou isso. Pra quem falar isso? Cigano, Igor. Não, mano, depois a gente tem o Mano é sem noção. Dos anões, é, o Mano é sem noção. Ô, Vivi, Gauchinha, opa, sem chegada do Sul. Fala, Shadow. Ah, aliás, só mais uma coisa pra terminar o mundo das, das celebridades. Amenidades aí. Hoje tem paredão no Big Brother. Fora, aquela Nayara. Mulher jornalista. Quem é que foi? Quem é que foi pro paredão? A jornalista ou a outra. Porque eu sou jornalista. Um pouco mais, eu sou jornalista. E a, aquele Mahamud lá, sei lá. Amigo do Mota. Amiguinho do Mota. E a outra que queria mudar de quarto. É. Essa mulher. A Gleice é campeã. Jornalista é Nayara. É. Nayara. Mas ela já vai tarde, que ela já vai com Deus. Chata. E jornalista é chato, é um bicho chato pra caramba. Não, é mais engraçado, eu sei que. Pô, você assiste às vezes? Eu assisto sim. Minha mulher assiste lá e assisto. Aí fica assim, né? A mulher fica fazendo leve trás entre as pessoas na casa. Fala assim, não, mas é que eu sou jornalista, tem uma função de investigar. Ai, eu tenho função de investigar. Quarto poder. Não, detalhe que ela entrou como se fosse assim, defender não, ela jogou a função de jornalista no ralo. E ela falava defender a minoria, né? Ela atacou a Gleice, que é minoria, atacou o Viegas, também é minoria. Ela atacou todo mundo. É, o quarto poder. E ela é chata, velho. Tinha que ter atacado você também. Não, eu não. É verdade. O Mota tem que ser destacado sempre, velho. Sempre. Mas virar. Eu não sou BBB, tive problemas véio. Hoje. Acordei, falei, vou pra rádio, etc. Sim. Vou ligar o carro. O que aconteceu? É, mas é por isso, viu, Motinha? Que eu vou falar com você sobre as baterias zero quilômetro. É uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você só encontra as melhores marcas. Precisa de bateria pra carro, RG? Sim. Tem caminhão? Sim. Tem moto? Sim. Também tem. Tem até pra no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Boa. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Sim. Anota aí o telefone. Mano, 3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Boa. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. Oxi! É? E eu quero mandar um abraço pro pessoal da loja do aeroporto das baterias zero quilômetro, lá na Avenida dos Bandeirantes. Legal. Número 4101. Boa. O gerente é o Bruno, Dodô. Brunão. É, adivinha pra quem torce o Bruno? Verdão. Verdão, Domênico. Boa. Bateria zero quilômetro. Boa. Ô, Dodô, Marcos Rocha só fazendo aquele plano, né? Plano. Aquele plano assim, tipo, joga a responsa no colo dos outros, né? O favorito. Voltei também. Ô, mano. Tô na área novamente, hein? Voltou, mano. Boa. Marcos Jorge falou, o Corinthians que é o favorito. O campeão brasileiro, ele é o favorito no clássico. Ah, que bunda mole, hein? Você achou, mano? Ah, Sombra. Saudade da época que tinha o Vampeta, que falava, vamos pra cima dos caras, vamos comer peixe frito. Hoje em dia, cara, se o cara fala uma dessa, sai até morte, cara. Mas aí, nesse caso, é favorito. Não tem... Achar que o outro é favorito... Acho que é. Sei lá. Não sei como você Palmeiras entra como favorito. E tem 33 mil ingressos. O Marcos Rocha falou que o Corinthians é o favorito, porque o Corinthians joga em casa e é o último campeão brasileiro. Não, mas ele falou isso favorito só porque joga em casa. Eu acho que é favorito que joga em casa. Eu acho que nem jogando em casa é favorito. Eu também não. Eu acho que o Palmeiras é o fator casa pesa muito. Mas o fato dele ter falado. Torcida única, fator casa. Mas eu acho isso bacana. Fator casa pesa muito, mano. O Corinthians, Motinha, o Corinthians, no primeiro clássico que fez com o Palmeiras no ano passado, ele também não era favorito e o primeiro jogo foi realizado na arena. Era praticamente uma cena semelhante a essa. O juiz estragou hoje. O jogo, né, mano, aquele jogo. Ele acabou expulsando o Gabriel, mas mesmo assim, Domênico, o Corinthians ele teve uma vitória heróica. Foi 1-0, gol do Jô. E ali foi um divisor de águas pro... Tanto que o Corinthians ele ganhou confiança, começou aí bem no Campeonato Paulista, ganhou o título paulista. No Campeonato Brasileiro a galera falou, olha, agora é diferente, porque agora o nível técnico é melhor. O Corinthians também, ele pegou o Palmeiras jogando na casa do Palmeiras no primeiro jogo, venceu, tá certo? Inclusive o Guilherme Arana jogou muito naquele jogo. E no segundo jogo, quando foi na Arena, o Corinthians ele vivia um momento de turbulência. Tanto que a diferença de Corinthians para Palmeiras naquela altura do campeonato era de 5 pontos. Se o Palmeiras vencesse o Corinthians, e o Corinthians vinha numa sequência ruim de resultados, se o Palmeiras vencesse o Corinthians ali, a diferença cairia para 2, e aí o Palmeiras só dependeria talvez dele para... Porque existiam ali, se eu não me engano, acho que mais 6 partidas ou 8 partidas. Não, não era isso tudo, pudesse não. Tirar essa diferença. O quê? Não, não era isso tudo não. Isso, mano. Acho não, que era 5 No mínimo 6 partidas eram. Acho que era 5, no mínimo 6 partidas eram. E vou o Palmeiras, lembrar, ele precisaria tirar uma, o Palmeiras precisaria tirar uma diferença ali de 2 pontos em, vai, sei lá, 6 rodadas. Era fácil, porque o momento psicológico do Corinthians era ruim. Se o Palmeiras tivesse vencido. Mas ali o Corinthians conseguiu ganhar do Palmeiras e praticamente o Campeonato Brasileiro terminou naquela rodada. Teve um problema ali também. O Palmeiras foi extremamente prejudicado num jogo antes, contra o Cruzeiro. E no meu modo de entender, você entrar num... Porque o Palmeiras tinha mais vitórias que o Corinthians, né? Se ele ganhasse as duas partidas que... Ele passaria restava, à frente. Ele passaria, ele empataria no número de pontos, mas passaria porque tinha vitória a mais. E no meu ponto de vista, contra o Cruzeiro, que anularam um gol injustamente, completamente injusto, o Palmeiras vencendo o jogo contra o Cruzeiro e não conseguiu porque empatou, porque o gol, o juiz anulou injustamente, o Palmeiras chegaria a ficar 3 pontos do Corinthians. Como empatou, ele ficou a 5. Então uma coisa é você entrar com 5 pontos de diferença num jogo e outra coisa é você entrar com 3 pontos, tirando os 3 dos caras, você passa na frente. Porque o Palmeiras vencendo o Corinthians, mesmo vencendo o time do Corinthians, o Palmeiras ficaria com 2 pontos ainda. O Corinthians ficaria com 2 na frente do Palmeiras. Deixa eu fazer uma pergunta, entendeu, pro Alê? Eu entendo, olá, mano, o que você tá dizendo, porque o Palmeiras e Corinthians, quando se enfrentam, o estado emocional daquele que perde é incrível, horrível, né? É incrível. Não, isso é história, né? Historicamente dizendo, né? E o Palmeiras vinha muito mal da perna e tava recuperando um campeonato perdido. Da perna perdido. Ou das pernas? Não, era uma só. Que claro, dizer, Saci, o time do Saci. E o campeonato tava perdido. O problema é que o Corinthians ressuscitou o Palmeiras porque tava perdendo e o Palmeiras tava ganhando. Verdade. Né? E mas quando precisou... Ele vai ser perigoso porque ele antecede a estreia dos dois times da Libertadores, né? Isso é melhor ainda. Então, mas o jogo da Libertadores não é numa outra semana ainda? Na outra que eu, sim, digo, mas... não nessa, na outra... Mas na próxima do Corinthians, clássico, né? É assim, ó, o Corinthians ele vai enfrentar agora o Palmeiras no final de semana, no sábado. Na quarta-feira já joga fora de casa na Colômbia e o Palmeiras já joga na quinta. Dia 28, semana que vem? Que é o último... Sim, porque é dia 28 que o Corinthians estreia na Libertadores e o Palmeiras no dia 1º. Pensei que era só na outra ainda, não nessa, na outra, não, na outra. Não, 25 tá. Já é então domingo. Então é pós-clássico, é verdade. 26, 27, 28, é isso aí. Pode acontecer o que aconteceu, né? Pode acontecer o que aconteceu no Bahia e Vitória, de repente, né, mano? Jogadores confundidos isso. De ambos os lados. Nossa, já que tem aqueles desfalques. Olha o secador aí, mano. Não sei. Olha o secador aí. De repente, ô, Ale, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Em alguma posição o Corinthians é superior que o Palmeiras? É lateral direita. Na bandeirinha. Mas não é superior pra bandeirinha? Cacete. Bandeirinha? Bandeirinha. Falou superior pra cacete. Não, mas eu tô dizendo pra é você superior, que... Superior, pô. Eu acho que... Hoje é superior? No Balbuena... Hoje? Goleiro, hoje é superior? Esse ano? Cássio e Jailson? É. Tem que escolher um. Tem que respeitar o Jailson. Quem tá catando mais Jailson, é Jailson. Jailson quebrou o recorde do Leão. Aí cara. Eu acho que tem um empate aí, porque a história do Cássio é muito maior do que a do Jailson. Tudo bem. E o momento do Jailson é muito importante. As zagas se equivalem ou não? Não, Fagner e Balbuena ganham nessa disputa aí. E aí eu acho que o Palmeiras... pode ter uma vantagem na lateral esquerda, se você imaginar o Palmeiras ideal, né? O Palmeiras titular. O Diogo Barbosa. Sim, estamos pensando aqui em titulares, né? Vai jogar, acho que o Vitor Luiz. Mas Vitor Luiz e Capixaba é pau a pau. Não, bola, mano! Depois de ontem? Pau a pau, irmão. Mas é, mano, você tá de brincadeira. O Vitor Luiz não tá jogando nada, mano. Ei, como não tá jogando nada? Você tá louco? O Corinthians ganha com Fagner e Balbuena, mas em nenhuma posição... Cara, é muito questão de estilo. Por exemplo, o Gabriel fez um ótimo ano de 2017. Mas é um volante que não é o Ralf, assim, limitação no momento ofensivo. Mas é um volante que, pra mim, tem ainda dificuldade na hora de ajudar na ação passe. Ofensiva. Eu acho que Felipe Melo é tá, né? Mais jogador. Mas aí é uma questão de gosto. Você pode comparar ali o Tietê, hoje que seria quem? O Camacho seria o equivalente? Ou o Maicon? Michael é mais na frente, né? Não sei se um... Eu o Corinthians gosto... ele tá jogando com um volante só, né? É, voltou a jogar com dois, né? Então... ontem acabou optando por isso, mas... Aí eu acho que tem uma disputa. Um volante só. Daí pra frente, eu acho que é mais difícil pro Corinthians, cara. Porque se você pegar Lucas Lima, Dudu, Gustavo Scarpa... Aí no centroavance ali, que você podia ter um equilíbrio, mas o Corinthians não tem centroavante. Não tem. Por pior que o Borja esteja, ou seja, mas melhorou. Tem 5 gols no campeonato? Não, você não entendeu. Assim, Ele podia ser o pior que fosse, por pior que fosse, mas o Corinthians não tem. É. Tem. Então acho que assim, é certeza absoluta. Não, no meu não é o Júnior Dutra, mas não é, né? No meu gosto ali é Fagner e Balbuena, com certeza. Cássio equilibrado, Gabriel vai depender muito do gosto, do estilo. E o Tietê, que na verdade deve perder a posição. E voltou a jogar hoje, hein? Voltou a jogar bem. E, mas eu acho que o Moisés pode ser o titular. Aí o Tietê brigando com algum desses jogadores de meio. É um 8-2 aí, viu, Ale? É, por aí, né? É um 8-2 aí, hein? Dá pra dizer que então o Palmeiras... Mas é que vocês são muito... Mas o Palmeiras tem o melhor elenco hoje. Então o Palmeiras, né, é favorito? O segundo... O... Não, sua opinião. Marcos... Segundo você. Não, segundo eu. Segundo... A sombra. Palmeiras e Corinthians, eu vou dizer com toda amizade. Vocês são muito antes. Então vamos lá. Palmeiras e Corinthians, desculpa, não existe favoritismo, mesmo que um esteja muito melhor que o outro. Nunca teve. Nunca teve. Quem acompanha o clássico sabe o que eu tô falando. Palmeiras e Corinthians, não existe favoritismo. Não existe. Não adianta. Ah, o outro é bem melhor. Mas eu já vi um muito melhor perder pro outro. Sim. E ao contrário é a mesma coisa. Então não tem. E você vai, favorito. Não sei, pra mim não tem favorito. Tá certo, então. Ô, Sombra. Oi, diga, mano. Só uma informação. Ô, mano, fala aí. Já o Dorivinha que tá falando. Do elenco do Corinthians, fala aí dessa renovação do Balbuena aí, os empresários do Balbuena pedindo 16 milhões de reais aí pra assinar um novo contrato. Aí, mano. Nós, hein? O negócio é o seguinte, cara. É, mais uma vez a diretoria do Corinthians dormiu no ponto. O Balbuena, quando ele começou a jogar muito, quando o Pablo chegou no Corinthians, porque o Balbuena, ele não era esse Balbuena de hoje. É, o Corinthians, quando contratou o Pablo melhorou o futebol do Balbuena, porque o Pablo sabe jogar bola, é natural. Que aí um cara que também sabe do lado joga de forma mais confortável. É, a diretoria do Corinthians ali deveria ter renovado o contrato. Ficaram enrolando. É mais ou menos aquela situação, Sombra, na época do inverno. Se você vai comprar uma touca em fevereiro, ela custa o preço. Se você vai comprar uma touca em julho, com um frio de 0 grau na cidade de São Paulo, ela custa outro. Um triplo. A diretoria do Corinthians mais uma vez dormiu no ponto e deixou essa situação passar. O Balbuena é um cara que frequentemente ele veste camisa de seleção paraguaia, é um cara que está jogando muito no futebol brasileiro, ele tem seu nome ligado a transações internacionais a cada janela. Então a diretoria do Corinthians foi amadora e mirim demais nessa situação de renovação do contrato do Balbuena. Agora está na cara que os empresários vão querer renovar por um valor que eles acham que o jogador vale. E de fato vale. E se o Corinthians perder mais um jogador, porque perdeu o Pablo, porque, ai, o Pablo era muito caro, não vamos contratar o Pablo. Aí, na situação lá do Jô lá, olha, não dá pra segurar o Jô, entende-se. Aí vinha lá, o Henrique Dourado, ai, não vamos pagar o Henrique Dourado porque é muito caro. Agora no Balbuena, ai, não vamos pagar porque é muito caro. Vai viver do quê? De Pedro Henrique, Marlon, que foi contratado agora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Diretoria do Corinthians precisa se coçar, irmão. É, não, fica feia a coisa. A pergunta, assim, não é nem zoeira, é sério. Você é a favor do clube comprar, pagar o valor que vale o jogador, mesmo não tendo dinheiro e se endividando? Ô, Benedetti, eu acho inadmissível um clube do tamanho do Corinthians, com a arrecadação que tem, falar que não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque é incompetente na parte administrativa. Mas não tem. Mas tem uma dívida imensa. Mas peraí, gente, vamos lá. A dívida, o fato de ter dívida não é crime. Não, o crime é você se tornar inadimplente. Se você se tornar um inadimplente, aí você passa a ter problemas. Por exemplo, o Corinthians ano passado, sem contar já no ano anterior, quando contratou Marquinhos Gabriel, quando contratou o Guilherme, quando contratou... Quem foi o outro jogador que veio nesse balaio aí? Foi o Marquinhos Gabriel, o Guilherme, teve mais um Marlone, enfim. O Corinthians e o Giovanni Augusto também. Isso. Foram 4 jogadores que o Corinthians ele gastou um caminhão. Com exceção do Marlone, esses 3 aí custaram 60 milhões. Guilherme, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto. Certo. Foi um equívoco. Okay. O ano passado, o Vieira, Benedetti, meus amigos, o Corinthians ele optou por não renovar com a Caixa, porque o Corinthians ele não quis um contrato de 8 meses. A Caixa renovaria com o Corinthians, pagando o que pagava no ano anterior, só que a questão ficou nos meses que seriam abordados. O Corinthians ele queria um contrato de 12 meses, que esbarraria nesse ano de 2018, e a Caixa ofereceu um contrato de 8. O Corinthians, de maneira muito inteligente, abdicou desse percentual. Poderia ter arrecadado aí, sei lá, ou próximo disso, ele abdicou porque ele queria um contrato de 12 meses. Você só abdica de um contrato como esse se você já tiver um outro na manga que possa pagar mais ou pagar aquilo que você quer. Senão não vale a pena você abrir mão. O Corinthians resolveu abrir. O Corinthians é um time que hoje recebe da televisão uma quantia de 180 milhões. Por mais que você possa ter antecipado algumas cotas, você não antecipou tudo. Como é que você não vai investir num time como esse? Cria-se uma expectativa quando você é campeão brasileiro, de que você possa fazer uma campanha, se não igual, idêntica, muito próxima. E você só consegue fazer uma campanha igual quando você tem um elenco de qualidade também. Não adianta você se desprender de três jogadores, como o Corinthians se desprendeu do Jô, do Guilherme Arana e do Pablo, achando que qualquer um que você puser vai dar conta do recado. Não vai. Não vai. Você só vai ter arena cheia se você tiver um time competitivo. Porque hoje, infelizmente, o torcedor ele é um cliente. Antigamente, na década de 90 e tudo mais, você via ali jogadores ali e torcedores que agiam pela paixão. Hoje, o torcedor não é que ele não haja pela paixão, mas hoje o torcedor ele passou a ser um cara muito mais cliente, com aquele perfil mesmo de exigência, do que ele tinha na década de 90. Tô indo para ver o time, tô indo para ver o time, tô indo para ver o time. Se o cara não tiver hoje contrapartida, ou seja, um time competitivo, o cara não vai lotar o estádio todo jogo. Ele larga. Ele larga, velho. Larga. E a torcida do Corinthians, ela tem uma característica. Não joga não, mas, Vieira. Eu concordo nessa parte, A torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians, ela tem uma característica diferente, que ela não abandona o time. Um público ruim que você possa... Ué, o vídeo, o último público, Motinha. Todo mundo falando, ah, um público, pô, que só teve, acho que 16 mil na Arena Corinthians. 16 mil, por exemplo, o São Paulo costuma levar, acho que em clássico ultimamente. Você tá fala bobagem. Ah, não fala de bobagem. São Paulo, a torcida foi a única coisa boa de São Paulo ano passado, mano. Você veio falar besteira, então, mano. Então, o negócio é o seguinte, vocês comemoram quando vocês levam 14 mil. Tá bom, isso aí pra Arena Corinthians, isso pra Arena Corinthians, gente, é público de pinga. A Arena Corinthians, ela tá acostumada, se vocês pegarem pelos números aí, com uma média pagante de mais de 30 mil. Mais de 30 mil por jogo. Então, cara, se não tiver um time competitivo, Sombra, não adianta, o torcedor não é otário, cara. Ele vai falar o quê? Eu vou ficar gastando dinheiro pra ver esse time aí? Esse time com capixabas? Peraí. Cadê aquela torcida? É fiel. Desculpa, esse discurso não acabou, tá, tipo, aquilo acabou, que vocês vendem, não. No vivo de título, no vivo de Corinthians. Isso acabou. Eu acho que vocês, vocês não ouviram nada do que eu acabei de falar. É, o torcedor, Sombra, brasileiro, no geral, ele mudou muito o seu perfil. Hoje, o clube, ele acaba tratando o torcedor como um consumidor. Tá certo? Ele trata o torcedor como um consumidor. A torcida do Corinthians, ela ainda permanece com aquele negócio, pô, tô indo pelo time, tô indo pela camisa, etc e tal, porque o que tem de time grande levando aí 4 ou 5 mil por jogo, não tá escrito. Tem inúmeros times da Série A que levam 4 ou 5 mil por jogo, clube grande. É, o Fluminense, ano passado, Sombra, ele pagou pra jogar no Maracanã. Mais time do Rio, né, mano? Mas, ô Motinha, se você parar pra pensar, Corinthians e Palmeiras são os dois únicos times de São Paulo que ainda preservam aí uma grande quantidade de público por jogo. Porque o São Paulo, ele vai naquele negócio, é aquele marketing do drama. Mas quando o time tava pra cair, a torcida tava lá, tava incentivando. Viu que não ia cair mais, a torcida meio que largou também, porque o torcedor não é idiota. O Santos, por exemplo, quando joga na Vila, com exceção dos clássicos, RG, se eu estiver mentindo, você me corrija. Mas a média é de 5 mil por jogo, cara. Bom, nós temos ainda o momento sem parar pela frente, não é mesmo? Uhum. Eu entendo o que você está falando, mano, mas que senão a gente tem que colocar aqui mais ouvintes no ar, né? Claro. Aliás, os nossos ouvintes são a alma do programa. Cala a boca, mano. E eu enjoei na minha voz. E você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, não é? Sim. Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor Suvinil Piso de todos os tempos. Suvinil Piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Suvinil Piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Suvinil Piso rende até 380 metros quadrados. E tem a tecnologia de alta durabilidade da Suvinil. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Suvinil Piso. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Vamos pintar o Mota de Suvinil pra gente pisar? Isso é legal, hein? Só pra gente uma cor pisar. Boa, né, velho? Preto, vermelho e branco. Não, o Mota, vou pintar ele de verde. Não, meu sonho era ser vermelho. Pinta ele de 50 tons de cinza e a gente mete a porrada nele. Que isso? Essa violência. Olha, agora na coletiva, os times estão com aquela mania lá de botar tudo que é produto de higiene, de limpeza. O mercadinho. Aquilo vira um mercado. você colocaria o Mota como ali em frente do São Paulo? Nossa, ali, velho? Ah, no rolete, né? Você põe no rolete. E aí vai fazendo ele bem assadinho. Precisa ter, né? Rolete, vai pô. E aí eu sei que não tem, né? Olha! Deitado, tá faltando. Eu já vi e tá faltando. Já viu aonde? Já viu? Eu vou contar, no estúdio antigo, o Ale tava com fome. Verdade. Aí o Vieira falou assim pra ele: mostra a bigoleta, mostra a bigoleta que ele vai buscar um negócio pra você. Foi lá, mostrou só um pedacinho, buscou que o McDonald's, mostrei a bigoleta pra tua irmã. Vamos aos ouvintes. Estádio 97, oferecimento de bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também de tinta Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada, e clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã é o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite! Vamos pro momento sem parar? Primeiro ouvinte, oi, diga, mano. É, pode terminar aí, então, aí a introdução do Momento Sem Parar, que eu vou passar aqui uma nota do Balbuena aqui, que ele postou aqui nas redes sociais. Tá bom. Apresenta aí o Momento Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Ó. Quem fala? Nossa. Trabalha no aeroporto esse aí, velho. Tá na turbina. Alô. Ele tá no trem de povo. Quem fala? Limpa a turbina. Clédinaldo Rangel Nunes. Mandou na primeira. Clédinaldo, quantos anos, velho? 51. 3.1, RG. 5.1. Esse é virgem. Esse é virgem. É palmeirense. É mundial da cachaça. Esse com certeza não tem sido. Tá vendo como vocês sabem? Por quê, RG? Rangel Pestana, né? Trocadilho, nota, valor de pi, 3,14. É muito pouco. Você merece 10 aí. Lógico que é verdade. Qual que é o bairro que você mora aí, ó? Vizinho do Silvio Ribeiro, Vila Gomercindo. Vila Gomercindo. Santo André. Santo André. Fernandes. Já trombou o Silvão aí, Edinaldo? Ainda não? Não, ainda não, cara. Mas ele pagou um café na padaria pra você aí. Opa! A hora que ele estiver tomando aquele, mergulhando aquele pãozinho com manteiga, café com leite. Nossa, mergulhando. Chuchando. Chuchada. A chuchada, velho. E qual que é o time aí, irmão? Palestra, Dudu. Ah, é nóis! Calceiter da lei, louca. Peraí, fala aí, mano. Ô, Dodô, só antes de você dar continuidade aí na conversa aí com o nosso amigo Palmeirense, manda aí. É, o Balbuena, ele postou aqui no Instagram dele a seguinte fala, aí ó, o texto dele é o seguinte, ó: queria aclarar que as informações publicadas sobre a minha situação por alguns sites são totalmente falsas. Como eu sempre falo, nem todas as coisas que saem na internet ou na imprensa são de verdade. É, o mais importante é que o Corinthians está aqui e esse tipo de informação vem de pessoas querendo desestabilizar o clube. E, claro, a minha posição. Aqui é Corinthians. Ou seja, ele desmentiu essas informações que estão sendo divulgadas aí com relação ao valor exorbitante que estão pedindo para que ele renove. Ah, então abre mão das luvas, ô Domênico Gatto. Abre mão das luvas e fala assim, ó: a diretoria do Corinthians pode firmar amanhã um contrato que eu vou assinar um contrato de renovação sem luva. Vamos ver se ele é macho mesmo. Isso aí é conversinha, mano. Ô, velhinho. Ah, lógico que é, sempre. Diga lá, Dudu. Bom, agora é o clássico, hein? O clássico. O clássico que mexe com todo mundo. Mano, onde você tá primeiro? Pera maior aí. Clássico do planeta vamos ter agora sábado, hein? Qual? Qual? É o México. O qual? Nossa. Não, tem uma brincadeira. Sábado, aí. Nossa. Deixa eu falar uma coisa. Sábado e vão dar um reino na galinhada. Ih, deitada no mano. Clássico que eu conheço, bom mesmo, bom. Do rua de baixo contra a rua de cima. Aí, clássico. É bom. Casado contra solteiro. É bom. Camisa contra sem camisa. E também no fim do ano tem aquele jogo dos pelados. Mas esse daí. Esse aí teve domingo. Camisa contra sem camisa. Mas esse aí é clássico. O que você tá falando? Eu tô falando do clássico. Fala aí, eu tô. Dá o nome. O mundo. Ah, então esse aí é verdade. Você tem razão. Esse aí é Palmeiras e Corinthians, não é isso? É lógico, não tem a dúvida. Camisa contra sem é legal, hein? Mas você tá gostando do time? O que você tá achando aí, meu velho? Conta pra nós. Ah, seguinte, Dudu. Começo de temporada. Eu acho que tá acertando. O cara chegou aí. É, eu particularmente não botava muita fé, né, no trabalho do cara, do Roger, né? O quando cara ele chegou. É o Roger. E, mas acho que tá indo bem. Vamos começar a temporada, campeonato paulista, né? Eu acho que aí no sábado tem um bom desafio de primeira, né? Por ser um clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa, tal. Tá Zé Ruela, então, você, hein? No papel, acho que o Verdão ele é superior no papel, mas clássico não dá pra tem que colocar, jogar ali. Tem que jogar a bola e marcar gol, cara. Exatamente. Marcar mais gol que o adversário, só isso. Eu espero que o Palmeiras entre com muita força de vontade de ganhar o jogo, porque assim, os outros jogos do ano passado que aconteceram, que o Mano falou, que o Palmeiras perdeu as três partidas pro Corinthians do ano passado. Caraca, o Palmeiras entrou os três jogos, não me parecia com aquela vontade de vencer. Com sangue nos olhos. Não me pareceu na isso. Pegada. Você tá falando do São Paulo? Porque o Palmeiras, no contra o Corinthians, ele não passado. Entrou com essa pegada, achou que poderia aquele vir. Aquele jogo que deveria, né? Exatamente, porque normalmente o time que tá de microfone time, de lapela. Nossa, o time que normalmente é melhor tecnicamente, que é o caso agora de novo do Palmeiras, me parece que vai, ele ganha a hora que dá, aí vamos ganhar, fazer o golzinho a qualquer momento, tal, né? E futebol, e principalmente nos clássicos, não funciona essa teoria aí, ela vai por água abaixo, né? Uhum. Ou você entra com sangue no olho e com vontade de vencer. Pegada do bambo, do bambolê. Isso é trio Los Angeles, hein? Não, isso aí é o Tchan, cara. Pegada do bambolê? Isso é o Tchan. Opa, é o Los Angeles também tinha uma música do Los Angeles? Ah, é? Tchan. Mas essa aí que o Ale cantou é do Tchan. Então é a única coisa que a gente espera, que o Palmeiras entre com força de vontade, porque taticamente, tecnicamente, o Palmeiras é melhor que o Corinthians. É só pôr isso taticamente? Taticamente, acho que o Corinthians pode ser. Por que taticamente? Porque taticamente ali é o time mais organizadinho. Não, onde você foi organizado? Perdeu pra Santo André, perdeu pro... Tô falando do começo. O problema das peças do Corinthians hoje não é a tática, né? É o individual problema, né? Tecnicamente é provado nos pontos. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo, o Corinthians perdeu 4, 3, sei lá. Nós estamos só misturando a coisa. Ó, parte física, parte técnica e parte tática. Tático tá melhor, tá mostrando isso em campo. Então, quem entra, obedece o que o técnico quer, só que não tem capacidade para exercer. A técnica do Palmeiras superior, acho que é indiscutível. Sim. Técnica é. Fisicamente, eu acho que... Não sei. Mas é começo de ano, não dá pra saber ainda. E a vantagem do Palmeiras é a reposição. Tem mais também. Reposição. Tem mais reposição. Agora, a parte tática, hoje, se você for fazer ali um comparativo, embora o Roger faça um bom trabalho, ainda muito no início, muito precoce, e tal. Mas o Carille hoje, no paro ímpar, você escolhe o treinador do Corinthians, né? E aí, quem determina a tática do time, o desenho, como vai ser a estratégia pro jogo, é o treinador. Então, acho que, taticamente, talvez o Corinthians seja superior, né? É um belo comentário. É um belo comentário, mas esse ano não dá. Eita. Desculpa, esse ano não dá. Não dá. O Carille tá... O Mano tá criticando o cara. Você tá de brincadeira. Calma, como não, falar que os caras estão melhor. Você tá de brincadeira. Calma. Aqui, então, vamos passar o carro, velho. Vai pra cima, Domênico. Vamos passar o carro nesse troço aí, velho. Vai pra cima, Domênico. Pode marcar aí. Marca essa coisa aí. Vai, marca aí, vá. Se pudesse, vai pra cima, Domênico. Esse ano aqui vai ser o contrário do ano passado. Segue o jogo. Cleidinaldo. Vai levar outro ferro, pô. Cleidinaldo, um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no estádio, tá bom? Falou, Sombra. Obrigado. Valeu, Cléd. Bom programa pra vocês, a gente se vê por aí. Abraço. Valeu, Galinho. Lá no resort, a gente no momento sem parar, aproveite suas férias com sem parar, ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! Alô! Alô! Alô! Quem fala? Rômulo. Ô, Rômulo. Rômulo do quê? Rogava Ribeiro. Ô, Rômulo, você tá ouvindo no além, tá o no programa além. Pelo aplicativo? Pelo aplicativo ou Viva internet? Voz. Aconselhamos que você. Tira do Viva Voz, por favor. Já tirei. Quantos anos, Rômulo? E abaixa o volume do rádio, tá? Era no site. Tá. Tá, e quantos anos você tem, meu velho? 3.6. RG número 2. 3.6, hein? Ah, escutando no site, hein? Nessa idade. Nessa idade? Nessa idade, o cara, ele arruma o armário dele sozinho. Ah, sensacional! Tá ruim demais, gente. Tá ruim. É boa? 9? Pra isso? 10. É 9 ponto pra isso? Pra isso o quê? Não, isso é 10. Pra mim que eu saiba é 10. Eu arrumo o meu armário, eu tô indo embora. Vai pra ponta. Ô, velho. Ah, não dá. Rômulo, e o bairro? Aqui é Pirituba. Esse Pirituba. Pirituba. Zona Oeste. Esse é RG Força. Zona Oeste. E o time? Tricolor. Vamos, São Paulo! Chupa que é gostoso! Aí, ó, né? A torcida chupa. Não abandona o time. Chupa, é, mano. É, chupa. Não abandona onde? Cala a boca, mano. Você não vai falar nada de torcida de São Paulo. Só, de ontem pra cá a só ligou... A torcida aí, ó. Um jogo que perdeu, os caras já não foram mais. De ontem pra cá se só ligou uma pepa aí. O resto todo mundo de São Paulo. Se vocês levarem uma sua das pepas aí, ó. Respeita, prepara aí, respeita que não vai mais ninguém. É, o último clássico nós vamos deitar em vocês. Chupa, é isso, o jogo da ressurreição. Tá clássico que já. Vale. É o que eu tenho falado aqui, Romulo. Clássico, São Paulo vai começar a ganhar a partir da semifinal, irmão. É quando nós vai bater na cara de todo mundo aqui. Marcão, juro por Deus, posso falar, Marcão? É. Todo dia antes de dormir, eu faço a rezinha. Ah, é? Aí eu agradeço a Deus, agradeço todo mundo. Ah, você tem um Deus? Eu tenho vários. Shiva. Eu tenho vários. Mas eu agradeço qualquer coisa superior, de luz, um espírito. E eu falo assim... Tomara que o Marcão tenha razão. Não vai ter, não vai ter. Tomara que o Marcão, que eu esteja errado, que o Marcão tenha razão. Você está errado, fica tranquilo. Que o São Paulo vai ganhar tudo na semifinal. Sabe por quê, Motinha? É a pegada do Marcos. Eu juro. Você ouviu o Capitão Nascimento? Você ouviu o Capitão Nascimento falando da estratégia? Ah. A estratégia do Dorival é seguinte. Tá escondendo o jogo. Fingir que o time tá sem padrão, que os caras estão fora de forma. Pra quê? Pra todo mundo, na hora que pegar. Ah, pô, pegamos o São Paulo na semifinal. Ha! Aí, pegadinha. Primeiro tem que chegar na semifinal. Como é que ele vai fazer, Marcos? Vai meter o bonézinho de lado assim, Sérgio Malandro. Eu não sei que água que serve vem na Vila Maria, viu, meu amigo? É, abençoada essa água, porque, pelo amor de Deus, é do lado de lá e do lado de cá. Na moral, Romulo, os caras estão fazendo tempestade num copo d'água, irmão. São Paulo, com um jogo a menos, é líder do grupo no grupo dele do Paulista. Também se não fosse, né? Marcos, pelo amor de Deus, Marcos. Eu vou falar, velho. Estamos jogando com regulamento debaixo do braço, Romulo. Fala pros caras, irmão. Então você acha que no mata-mata a gente vai? Lógico que vai, mano. Vamos pegar a Ponte Preta. Vai pegar primeiro. Ponte, vamos não, mas tem que melhorar muito esse time aí ainda. Mas vai melhorar, irmão. Sim. Vai melhorar. Ainda, possivelmente a gente pega ou o porco ou a galinha no final. E aí? Sei se da Ponte passa. Vai pegar a sua prima? Juiz! Ah, minha prima fala assim, das Índias. Seu louco. Só pra confirmar, só um minutinho, só confirmando aqui. Tô vendo no Twitter do São Paulo Sport News, o Gustavo Vieira já era mesmo? Já limpou o armário, RG? Já. Tá Acho saindo... que o William que vai ficar no lugar dele, né? Tá saindo com a caixinha lá. É, puxou o tapete, hein? Ô, Rômulo. Oi. O São Paulo está muito próximo de contratar o lateral direito de São Bento, Regis, jogador de 28 anos de idade. O Alê diz que se trata de bom jogador. Você viu? É bom? Vi jogando aí agora, né? No São Bento. No São Bento agora, nesse campeonato. Eu acho ele ainda fraco pro São Paulo. Promissor, mas mediante ao que a gente tem... 28 promissor não dá, Domênico. Tem que chegar pra jogar. Não, o primeiro gol. Falei. O primeiro gol. É um belo comentário, né? Tipo o Ademar. Com 28 tipo o Ademar do São Caetano. Mas estourou com 35 anos. Tem jogador que estoura mais tarde. Claro. Ué, por exemplo, o Jailson. Raros, né? O Jailson. Ué. 34 anos, Mineiro, né? Mineiro estourou tarde. Aquele lateral que foi pra Copa também, que acho que era até do São Paulo. Carlos. Zé Carlos. É, o próprio Mineiro estourou tarde. Aquele que imitava a galinha, lembra? Não, o Corinthians, lembra? O próprio Price também, não foi, Ale? Eu já vi muito homem bom pra estourar tarde. O Price estourou só o ano passado, aí estourou o braço. Ah, não. Estourou só no final da carreira. Ué, o Jailson tá estourando tarde, vamos dizer assim. Jailson tá estourando tarde. Nem falar. Ah, mas pra goleiro é mais favorável, né? O Mota, por exemplo, estourou cedo. Ele com 6 anos, shortinho vermelho, não, tava com o tio. Mas aí não estourou. Short era branco. Não, mas aí não estourou, ele foi estourado. É, educação. Ô, oh, tá vendo de vocês? E esse Regis aí, Sombra? Quem nunca? contra o São Bento, São Paulo perdeu de 2-0 com o time C, na realidade. Ah, mas foi o jogador que roubou a bola do Michael Suell na origem do primeiro gol do São Bento, vocês lembram? Você não fala mal do Suell, você perdeu... não fala mais do Michael Suell, porque o Michael Suell agora tá jogando no time tá, gigante. Jogando por isso que vocês estão lá, quase caindo. É. Não, o Cortez no último jogo fez gol contra o cara jogou, foi contra o Independiente. Vocês vão pagar aquilo tudo pelo André mesmo? Ah, mas é pouco, agora é pouco. Ah, é pouco. Mas contra os galinhos, o Regis também jogou bem, esse moleque. Jogou, né? Contra a galinhada, a gente bate. Galinhada! Ô, Bambi, deixa eu te falar. Não. Nas últimas 14 isso partidas que fala meu time isso, pegou, não. Seu time só ganhou duas, ô trouxa. Enxerga a tua realidade aí, ô. Se o São Paulo ganhar do Corinthians, eu vou fazer uma galinhada pra você. Boa, chefe. Aí você mandou bem. Fala aí, quais são os ingredientes? Galinha e arroz. É, galinhada, mas faz com o quê? Faz com pavão, galinhada. Não, faz com uma vaga. Essa mula, faz com ele quê? Jura que a gente tá... Galinhada faz com o quê? Como é burro o Mota, faz velho? Faz com urubu. Por que o Mota grita? Eu não sei. Não, porque foi voltado com uma anta nessa. O Mota é muito burro, tira velho. Tira o microfone agora, dele. Você ele... quer... Deitado no Vieira. Não, deitado em mim não. A gente tá querendo saber os ingredientes da galinhada. É óbvio que é galinha, imbecil. Só que o resto. Mas quem perguntou não fui eu, imbecil. Mas nem tá tudo descontrolado. Que galinha é galinhada. Exatamente. Quem perguntou fui eu. Desce o pitirinho pra descontrolar. Desce o pitirinho lá. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia. Oi! É o pitirinho lá. É o pitirinho lá. É o pitirinho lá. Laia, laia. O Vieira que dá essa moral pro Mota, né, velho? É, o Vieira é um... Pô, você é irmão do Fábio, não? Não. Não, não é, né? É meu primo. Ah, é teu primo. Ah, já comeu muito, né? É, vamos se informar, né? Sobre a família. Deixa o palpite, então, olha. Não, São então, Paulo, ouvindo, São Paulo dele, Ituano, sim. Lá em Ituano. Acho que lá vai ser 3-1, hein? Pro São Paulo. Boa, então, boa, tá, né? Bom. Empolgou. Ah, mais do time, né? Tá melhorando, velho. Tá, tem que torcer, que esse time vai melhorar. Não, mas ó, o primeiro tempo contra o Santos foi o melhor momento do São Paulo em 2018. Sim, e aliás, você pega o segundo tempo contra o CSA lá em Alagoas e o primeiro tempo contra o Santos. Aí. Então chuta! Não, vai falar agora, ele vai falar. O melhor jogo do São Paulo ano passado foi contra o Cruzeiro. E a pré-eleição contra o Linense foi muito bom. Aquecimento contra a Ferroviária, olha. Vocês são tudo ótimos. A comemoração contra o São Bernardo. Contra o Cruzeiro, eu coloquei num quadro. Segundo o Marcão, tem que ser por capítulos. É, o RG. Rômulo. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado. Mandar um abraço aí, ó, pra galera. Posso? Pro Fábio. Aí, ó, pro Fábio mesmo, meu primo, Demetrio, o pessoal que tá sempre curte aí. Namorado. Pessoal da Arena do Limão aí, que eu jogo bola de sábado aí com a galera, também curte bastante. Arena do Limão. Namorado. É, fica ali na frente do Estadão. Sim. É isso aqui do... Na Zona Norte aí. Sim, sim. Mandar um salve todo pra rapaziada aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Aí. É isso aí, galera. Terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Toca, Manco! Manco! Alô! Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Responde. Alô? Alô? Quem fala? É o Nicolas. Nicolas. Nicolas do que, Nicolas? Nicolas Ribeiro. Só isso? Isso. Quantos anos, Nicolas? Tem 23. É 23 ou é 24, Nicolas? 23. Assume aí, 2.3, aí já tá quase lá. É, ele falou 23, 24, 24, 23. Vai que Nicola, né? Sensacional! Pelo amor de Deus, essa foi muito boa. Nota 0,1. Isso é pior que pinga de fazer quentão. Você também, você tá um... Esse juizão tá um influenciável do cacete, hein? Sem nota. Não dá pra ninguém. Pra acabar o programa. É aquele jogador que entra faltando 5 minutos e tá sem nota. Esse aí entrou 5 minutos do acréscimo. Não, é verdade. Era melhor não ter dado a nota. Era melhor não ter dado, né? Aquela coisa assim, não deu nota, tudo bem, beleza. Vocês concordam? Zero não se dá pra ninguém. Eu acho. Ô, Ale, você dá zero pra alguém? Ô, Dodô, com todo respeito, isso aí tá uma merda. Vai você e o juiz. Zero foi pesado. Mas zero não se dá pra ninguém. Zero é muito pra isso. Ah, mas foi zero pra ninguém. O Mota dá zero. Lógico que dá. Não se dá, não. Lógico que dá. Você nunca deu zero pra ninguém. O Mota dá zero. O Mota dá o zero sempre. O Mota dá zero. Zerinho, zerinho. O Mota dá o zerinho. Mais de dois tamanho que é o zero do Mota. A bandeira do Japão. Cala a boca! E o time, irmão? Graças a Deus, tricolor do Morumbi. Chupa, seus antes. Ô, Nicolas. Inclusive, mano, paga a marmita, velho. Ai, pedrada. Pedrada. Nossa, eu vou pagar a marmita, porque na marmita vem uma linguiça e eu vou dar pra você. Ah, Suíça, isso é amarelo. Pô. Ah, então aproveita e já paga o telhado, o dia, segurança o dia, também. O dia que o senhor explicar pra mim, a Mundial de 2000, você manda a linguiça. Ai, ai, pedrada. Ué, se você souber ler, entra no site da FIFA que tem tudo. Ah, lá. É longe. Agora vamos. Final do mesmo discursinho do Domênico. FIFA.com, reclama. Eu digo lá o seguinte: pra conquistar o mundo, você primeiro precisa conquistar seu continente. E por falar nisso, você pode me explicar o porquê o São Paulo pegou o Milan na final do Mundial de. Saberia me explicar? De novo? Corrupção, bom, mano. Bom, não sabe me falar lá, sei. Gaguejou porque o nosso. Corrupção, pelo que eu sei, o Marcelo tem uma de Corinthians aí, fraudou lá o juiz. Tem uma de Corinthians. Levanta o aí. Seguinte, não. Isso mostra o quanto que você desconhece futebol. Porque já que você disse, pra conquistar o mundo tem que atravessar, o Olympique de Marseille ganhou a Champions League, quem foi jogar o Mundial foi o Milan. Mano, mas aí foi corrupção, né? O cara foi desclassificado. Que perdeu. O Mundial, mas é que tá, o Mundial de 93 São Paulo não vale porque vocês não pegaram o campeonato. Mano, você tava lá acordadinho, torcendo contra. Nessa época ele ainda era São Paulino? Era. Ele era São Paulino? Era. Ele vestia roupinha? Vestia, eu sempre fui macho, rapaz. Você acordou de madrugada pra ver o jogo com nós, mano. Você tá falando o quê? Passou batom. Martão, onde você tava em 93 durante São Paulo e Milan? Tava em casa assistindo o jogo com meu pai e com meu irmão, com o mano. Quantos anos você tinha lá, Marcão? Na época eu tinha 11 anos. 11 e anos. O mano tava de Corinthians ou de São Paulo? Não, tava de São Paulo, acordou. Se fosse tava de vestido. E acordar no meio da noite pra ver o jogo? Eu sempre acordo pra torcer contra os trouxas brasileiros que vão jogar. Mentira que da última vez você ficou preso, em 2006, ficou preso no quarto, seus pais e outro, o Marcão ficou jogando água por baixo da eu porta. Eu lembro até hoje, pra tirar você do banho. O mano, ele ficava andando, ele andou uma semana dando aquele calcanhar do Miller lá contra o Milan, você lembra? Ele dava aquele pulinho no alto lá. Ficou uma semana fazendo esse gesto. Peraí, calcanhar o que? A bola bateu na bunda do Miller. Calcanhar, irmão. Gol de calcanhar no Mundial. Cara, onde? A bola bateu na bunda do cara. Eu falei que bateu na bunda, o Milan ficou nervoso comigo. Ficou? Mas é verdade. O São Paulino adora tomar uma bolada na bunda. Ô, respeito aí, ô. Ô, galinha. Ô, Nicolas. Fecha aí, ó. Nós estamos já no final do programa. Além de zoar o mano, como você já fez bastante, você gostaria de falar alguma coisa do tricolor, Nicolas? Ah, eu queria dizer que eu ainda acredito no trabalho do Dorival. Tem que dar mais um tempo. O São Paulo hoje tem um elenco, na minha opinião, limitadíssimo. Entendeu? Eu não acho que seja com poder. O que eu acho que ele é teimoso é em relação ao Diego Souza. Sim. Que pra mim ele não é camisa nova, ele não é aquele centroavante. Enfim, tem que ficar ali dentro da área. Mas eu ainda acredito no trabalho dele. Eu acho que não compete. Tem muitos São Paulinos que pedem aí o Jardim e tal. Mas depois acontece igual fizeram em 2010 com o Baresi, com a época que ele treinou o Casemiro e o Lucas, aí ele ficou alguns meses, foi mal. Hoje todo mundo quer alguma coisa. Perdeu 3 jogos. Pede pra sair. Não, volta segura. Pra base, seu negócio é a base. Não segura. Ô, Nicolas, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu? Um abraço, obrigado. Mano, apesar de ser galinha, sou seu fã, cara. Se você for qualquer coisa aí, tamo junto. Ale, você é mito, Bob, velho. Tamo junto, irmão. Mas obrigado pela audiência. Valeu, Nicolas. Valeu. Obrigado. Valeu. Esse foi o momento sem parar. E aí, se programando para não perder tempo, aproveitar cada segundo das suas férias, aproveitar mais o passeio com as crianças, chega logo no cinema. Então vai de sem parar, é sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. Beleza, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97.

Você vai viajar conosco em mais uma temporada do navio Energia na Veia. No MSC Civil. O melhor cruzeiro temático a bordo de um mega navio. MSC Civil. Parque aquático com vários andares de altura. 5 toboáguas. Escorregador com 112 metros. 18 decks. 5 categorias de suítes. Incluindo cabines com hidromassagem. E o fenomenal Yacht Club. E mais 9 restaurantes. Elevadores panorâmicos com vista para o mar. Você jamais viu coisa igual. Seja o primeiro a fazer a sua reserva com valores promocionais. Ligue agora 3624-9007. 3624-9007. Navio Energia na Veia 2019. O maior cruzeiro temático do Brasil. A bordo do mais novo navio do mundo. MSC Civil. Pela primeira vez no Brasil. 72 horas de muita festa e diversão. Party People! Toda a família. Para toda a família. Energia. Right now, non-stop music. Energia. 97. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97, muito boa noite pra você. A partir de agora, até as 10 da noite, House Music de qualidade. E hoje é ela, a primeira aqui, Marina Diniz. Má, muita saudade de você. Eu também, Ju, muita. Que bom, tudo bem? Você. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E tem que contar as novidades pra gente. O que, que você andou fazendo aí? Onde você andou tocando? Ah, Ju, então, agora em janeiro, né, eu fui tocar em duas estações de esqui, uma nos Estados Unidos e outra na França. E foi ótimo, porque todo mundo esquia durante o dia e quando acaba lá pelas 4 horas da tarde, todo mundo quer relaxar, tomar um drink, então a gente faz os conhecidos a pré-esqui, né? Que é o depois do esqui. Então, tem várias festas super animadas, vários DJs também, foi ótimo. Muito chique, um dia você vai ter que me levar nessas, quando viu? Quando você quiser, tá convidadíssimo. E o que, que você tem ouvido, assim, de música e tudo? Então, Ju, eu trouxe hoje dois DJs, produtores, inclusive os dois moram em Denver hoje, um é inglês e o outro é americano. E eu vou começar com uma música deles, vou começar com a música do Lane 8, que é o nome artístico desse artista, e chama Stir Me Up. Eu vou soltar ela aqui. Aí depois do programa a gente conversa mais um pouco. Muito bem, então. Marina Diniz aqui na Energia 97 no Night Sessions. Night Sessions. Sip on this water, taste from this heartbeat, and stir me up.